Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos e também aqueles que não são vivencianos, mas que adoram, que gostam do nosso programa Vivência Espírita. Um bom dia. O nosso programa é de número 877, no dia 10 de abril de 2022. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda e CDs, na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e também Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também as casas espíritas AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, a Paulo de Tarso, o Luz e Vida e o Jefa, né? Agradecendo por o apoio que nos dá aqui ao Vivência Espírita, e também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui contando com a presença dos nossos irmãos Forcato e Oswaldir, lá de Pindamonhangaba, e o tema será muito interessante, um tema palpitante, né? Um tema que todos espiritualistas têm a preferência, porque é sobre reencarnação, né? Exatamente, colocamos o tema, por que reencarnamos? Todo mundo sabe por que nós reencarnamos, será? Né? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós viemos fazer aqui? Por que tanta reencarnação? Será que não daria para ser de uma vez só e já acabar com tudo? Seria bem mais prático, mas também, de repente, a gente podia sair no prejuízo. Então, deve ter um sentido por que nós reencarnamos. E é isso que nós vamos conversar hoje. E queremos convidar vocês também a fazer as suas perguntas, tanto nas nossas redes sociais, WhatsApp, no Facebook, no YouTube, como também pelos telefones, né? Pelo telefone, que o nosso amigo Tião está ali no telefone hoje. E o telefone é 12-3921-3009. Vocês podem participar também pelo telefone. Já vou dando um bom dia para o nosso irmão Iramir, lá de Salvador, que está ligadinho conosco aqui, e também o Marcos Gaio Gama, lá de Santos, e a Maria Auxiliadora do Paulo de Tarso, também está aqui ligado conosco aqui no WhatsApp. Um bom dia a todos vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a nossos queridos vivencianos que estão escutando a gente. Um bom dia para vocês que estão assistindo a gente pelas rádios, web rádio Semente de Amor. A gente tem a Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, que está escutando a gente, e também Espaço Espírita, né, lá de Barra Velha. Estão mandando um alô para os ouvintes que estão assistindo a gente. Pelo Facebook, quem já está ligado conosco aqui, a Bia Costura, lá mandando a Severina, mandando um axé para a gente aqui. A Vilma a Lima, lá de Leme, né? Um abraço para a Vilma. Né, Rui? A terrinha do Rui. O Vicente Teixeira, a Lúcia Nogueira, a Marinete Faria, a Cleide Bessa participando aqui com a gente pelo Facebook. Pelo YouTube a gente já tem bastante participações, participando aqui, o Daniel Rosa lá de Goiânia, o Aécio de Sete Lagoas, João Ramalha, Rosângela Menezes, a Ruth das Graças, Fabíola Pasolini lá de Vitória da, Espírito Santo, Rodrigo Vida, o Fernando Petit, aqui também participando, o Enio Maia, Gisele Lacerda de Itaberá, que fizeram uma semana de Chico Xavier, muito legal a semana de Chico Xavier. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. O Carlinhos. O Rodrigo, hoje, às 10 horas da manhã, o pessoal acessar pelo Facebook, Instituto Social Amor e Caridade de Itaberá, que vai ter uma palestra maravilhosa com o nosso querido irmão Carlos Bacelli. Muito bom. Então muito entra bom. Aí no Facebook aí do Instituto Social Amor e Caridade. Amor e Caridade. Então participando aí, depois a gente coloca o link aqui para vocês. A Neide Rodrigues aqui do Castelã participando também. A Cláudia Oliveira lá da Tenda de Humana Mãe Maria. A Maria Helena Forcato participando aqui, mandando um bom dia meu irmão. A Irene do Espírito Santo, querendo mandar um abraço pro Gustavo, pro Zé e pra Irene lá, que tá lá em Santos. A gente tá morrendo de saudade de vocês. A Sônia Lazzarini aqui participando também. Mandando um abraço ao amigo Forcato. A Maurícia Fernandes, Paulo Queiroz, Alessandra Martins, aqui, que sempre está aqui participando com a gente. Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso. Ah, falando de Paulo de Tarso, hoje a gente vai ter um sorteio para o bazar, primeiro bazar de Paulo de Tarso. Então a gente vai, depois, fiquem ligados que a gente vai abrir os microfones para quem estiver participando conosco. A gente vai abrir para ganhar um kit lá do bazar. Então ainda não está valendo. Então a gente vai sortear um pouquinho mais para frente. A Emice, a Delia, a Mariângela, minha mãe, participando aqui junto com meu pai. O Cláudio Yudi, que deve estar lá no Espírita Pedro e Paulo participando. Então mandando um abraço para todos lá do Lar Espírita Pedro e Paulo que estão ouvindo a gente. João Ramalho, Rivail, Maura Russo, que sempre está conosco. Ricardo Araújo, lá do Paulo de Tarso. Antônia Varoto, Marlene Leal, Sueli, o Rodolfo Alexandrinho, a Ângela Ávila e a Rosângela Costa aqui conosco no YouTube. Então, obrigado pela participação. E hoje a gente vai sortear então um livro também e um CD para quem estiver mandando mensagem, mandando perguntas sobre o tema. Não deixe de seguir a gente no Instagram, nas redes sociais e também o nosso podcast no Spotify. Carlinhos, se você puder fazer a prece de abertura para a gente. Rodrigo, eu só queria avisar que você pode fazer um favor de sortear também uma cartelinha do bingo, que a Ruth Marques, ela está resfriada, pegou uma alergia, não pode vir. Então, o que ela ganhou a semana retrasada, ela está doando para sorteio de hoje de novo. Mas o Rui não tinha falado que tinha enchido? Já? Não, mas esse não. Já estava reservado. Ah, já estava reservado, verdade. Então, pode, por legal. Favor, sortear hoje também uma cartela do bingo. Convite. Beleza. Então, tá bom? Então a gente abre aí depois os microfones também, os telefones para o sorteio. Beleza. Bom dia, queridos irmãos e irmãs vivencianos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Forcato. Bom dia, Oswaldir. Que a paz do Mestre Jesus nos abra aos sentimentos hoje, para que possamos fazer uma leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio, é o item 22. A indulgência é uma virtude que sempre nos lembra que devemos nos preocupar em corrigir as nossas falhas e defeitos, ao invés de nos preocuparmos em observar os erros do próximo. Que nós possamos refletir por esse momento de reflexão, queridos irmãos, para que tenhamos condições de aprender um pouco mais em nossa caminhada, crescer e evoluir na busca de galgar mais um degrauzinho na escalada infinita da espiritualidade. Vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um programa abençoado do Vivência Espírita hoje, onde estamos recebendo o nosso querido irmão Luiz Carlos Forcato e Oswaldir de Pindamonhangaba, que vem com o tema de hoje perguntando por que reencarnamos. Que possamos envolvê-los com carinho para que eles possam nos passar tudo o que prepararam e que tenhamos condições de colocá-los em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Por que reencarnamos? Estamos aqui com Luiz Carlos Forcato, que é dirigente de turma de aprendiz do Evangelho, foi coordenador da Regional da Aliança Espírita do Vale do Paraíba, Litoral Norte, e também era de Guarapari, espírita desde 1960, reside em Pindamonhangaba. E também nós estamos aqui com o Oswaldir Gamba, que foi aluno do Forcato, da 41ª Turma de Aprendizes de Pinda. Bom dia, Oswaldir. Bom dia. Queria primeiramente agradecer a todos aqui pela oportunidade de a gente estar aqui hoje reunidos e podermos conversar aqui um pouco sobre nossa necessidade de reencarnar, né? E os motivos que nos levam a retornar aqui para vir cumprir essa nossa missão, né? E vamos aqui, com a graça de Deus, vamos poder conversar um pouco mais aqui, esclarecer as pessoas. Não que a gente seja esclarecido, mas o que a gente puder ajudar, nós vamos poder ajudar todo mundo, né? E um bom dia para vocês todos. Bom dia, Luiz Carlos Forcato. Ele é da cidadezinha, acho que é menor que Tapamuté, de Mendes, no Rio de Janeiro. Se você conseguir falar o nome certo da minha cidade, eu respondo para você. Tá vendo? Eu vou repetir mais uma vez. É Patamuté. Patamuté. É, entendeu? Patamuté. É a anta viu a água. Por quê? Né, Forcato? Forcato estudou o nome da minha cidade e o Forcato sabe o significado. Ele mandou para mim, Jorge, a anta viu a água, chegou, entendeu? Foi dado o nome porque é Índia. Que susto, a Índia. Achei que você ia chegar e ia falar não, que o Forcato não chegou até a água. Forcato foi estudar o nome da cidade e ele passou para mim, Jorge, o significado certo da sua cidade é esse aqui. Foi, e, passou? Ele foi lá e descobriu. Mas eu já sabia disso, mas ele colocou um significado maior. Eu falava, não, alguma coisa de água, né? É, porque a Índia viu a anta chegar e foi beber a água e ela falou Patamuté, a Índia. Por isso aí ficou o nome de Patamuté. Então é muito mais bonito do que Taubaté, Pindamonhangaba e Coacoacetuba, que ninguém sabe falar. E esses nomes Ubatuba. Tudo aí. Ubatuba, Caraguatatuba. Agora o pessoal só dá risada de Patamuté, né? Só dá risada, Pindamonhangaba, só dá risada de Patamuté. Paranapiacaba. Paranapiacaba, tudo isso aí, né? Carapicuíba, né? Aí agora chega. E Patamuté, que é o mais fácil de todos, o pessoal não sabe nem falar o nome direito. Bem, vamos lá. A cidade grande. Mendes, quantos habitantes tem? Olha, Rui, eu não sei, mas perto de, acho que de 10 a 15 mil. Ah, 10 a 15 mil. Nossa senhora, cabe umas 50 Patamuté dentro. Mendes. Então vamos lá. Sinceramente, eu não sei. Vamos para o assunto sério. Por que reencarnamos? Oswaldir, começa? Forcato não falou ainda. Oi, Forcato? Então vamos lá, Forcato. Por que nós reencarnamos? Ô, Rui, é uma pergunta, é o seguinte, reencarnamos para continuarmos evoluindo e também porque é uma lei da natureza, né? Reencarnar é uma lei. Desde que o ser humano existe, existe a reencarnação. É, uma vez eu estava num centro espírita que era dentro de uma favela. E eu fui falar sobre reencarnação, estava difícil de eu explicar a reencarnação para aquele pessoal. Daí a mulher falou, o senhor está com dificuldade de falar sobre reencarnação? Eu falei, não estou com dificuldade, eu estou querendo achar uma maneira de falar sobre reencarnação. Ela falou, olha, o senhor viu que se a gente cortar uma grama, ela nasce de novo? Se a gente cortar uma árvore, ela nasce de novo? Se a gente cortar qualquer coisa que a gente cortar, nasce de novo. E o senhor acha que para nós não seria também necessário cortar e nascer de novo? Ela respondeu aquilo que eu queria dizer sobre reencarnação. Nós precisamos estar sempre renascendo, né? Na verdade, quando a gente começou a nossa militância no reino humano, então começou também a reencarnação. Quer dizer, a gente tem o corpo, que esse corpo já não está mais atendendo às necessidades da gente. Naquele momento, a gente deixa o corpo e pega um outro, né? Então, isso é reencarnação. Então, mas... Segundo alguns, até muitos espíritas dizem que nós viemos reencarnar para pagar dívida. O que você acha, Forcato? Olha, é uma colocação um pouco imprópria, né? Porque nós não viemos para pagar dívida, nós viemos para continuar evoluindo. Então, o que eu não aprendi numa existência, eu continuo aprendendo na próxima existência. E assim o tempo vai passando e a gente vai evoluindo cada vez mais. É por isso que a Terra, o nosso mundo, está no nível que está, porque nós viemos evoluindo e você vê, nós de 30 anos para cá não progredimos tanto. Aliás, progredimos tanto ou menos do que de quando o mundo é mundo até agora. Então, nós estamos evoluindo. Hoje, nós não matamos mais o ser humano para comer. Não somos canibais mais. Então, você vê quanto que nós já evoluímos. E nesse aspecto, Forcato, a gente tem, por exemplo, você falou dos mundos, né, evoluindo. É legal comentar, então, sobre, por exemplo, esse povo adâmico que veio lá, as raças primeiras adâmicas, que encarnaram como os egípcios, como os sumarianos, né, com tanta tecnologia que eles tinham. Como que foi esse salto dos homens das Neandertais para esse povo adâmico, hindu, asiático, né? E com tanta tecnologia que eles estavam e subindo pirâmides, as mesmas tecnologias de um lado e do outro. Isso também seria uma prova da... Uma das explicações seria a reencarnação? Também, mas olha, tem coisas que escapam o nosso conhecimento, né? Houve uma época que a Terra parece que tinha tecnologias avançadas e depois parece que houve um vácuo nesse período e depois começou a evoluir de novo, né? Então tem coisas que realmente até hoje ninguém conseguiu desvendar que mistério foi esse, que já houve uma evolução muito avançada e de repente deu esse vácuo e agora estamos evoluindo de novo. Então, segundo outras pessoas, outros espíritos, dizem que nós viemos aqui para ser felizes. E por que nós não somos felizes? Olha, a felicidade é uma coisa individual. Nós realmente fomos criados para sermos felizes, para sermos venturosos, para progredirmos na vida, para, enfim, crescer. Só que quando nós reencarnamos, a materialidade, as coisas materiais influem muito em nós. E só nós não somos muito atentos a isso, né? Damos muito valor às coisas materiais e aí a gente acaba se envolvendo com isso e deixamos de progredir, vamos dizer assim, espiritualmente, que é o caso nosso. Nós somos espirituais, né? Nós somos espíritos. Então temos que evoluir adquirindo virtudes e eliminando os defeitos que a gente vai adquirindo. Mas a matéria é muito propensa a nos fazer adquirir mais defeitos, mais vícios, e nós vamos adquirindo, nós não tomamos muito cuidado e deixamos o tempo passar, porque se a gente tomasse mais cuidado, nós estaríamos muito mais evoluídos hoje do que estamos, né? Sim. O Forcato, o Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta. Já teria um estudo mais aprofundado no que diz respeito às nossas reencarnações no mundo espiritual? Se existe estudo mais aprofundado? Sim. Tudo que nós conhecemos hoje são as orientações de André Luiz, de Emmanuel, através do Chico, e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. As obras básicas, né? Quer dizer, o que mais, na realidade, o André Luiz, Emmanuel, esses que nos trouxeram mais subsídios através do Chico, é o que mais de atualizado nós temos sobre evolução. Sobre reencarnação também, nós falamos bastante de reencarnação dentro da doutrina espírita, mas a gente tem que lembrar que nós ainda somos minoria dentro do próprio cristianismo. Afinal de contas, dentro do cristianismo, quem acredita em reencarnação, quem acredita não, quem tem a convicção da reencarnação somos nós espíritas. O resto tem uma vaga intuição, né? Muita gente aceita, mas não consegue explicar direito. Mas quando nós vamos para outras, outras religiões, por exemplo, a grande maioria acredita em reencarnação, tem convicção em reencarnação. E os estudos, por exemplo, da Índia, né? São gigantescos, livros e mais livros de estudos sobre casos de reencarnação, muito mais científico do que a gente pode imaginar. O que acontece muitas vezes é que nós somos reencarnacionistas, mas a gente fica muito até no aspecto religioso que no aspecto científico até, porque enquanto isso as outras religiões que são reencarnacionistas estudam muito profundamente e comprovam muito. Essa semana a gente estava conversando sobre o filme Manica, né? Aquele filme é antigo, da menina que começa a dizer que ela nasceu no Nepal, lá em outro local, longe, era 5 mil quilômetros de onde ela estava, ela descrevia todas as coisas, uhum. e era católica, né? A família toda católica. E eles vão comprovar isso. Isso é um livro, isso é uma história verídica. E por quê? Porque eles conseguem colocar a história até em transformar em filmes todas essas comprovações da reencarnação. E então, o que que acontece? Eles conseguem explicar com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, o significado da reencarnação. Agora, quando a gente vai buscar a reencarnação, no nosso ponto de vista, que somos cristãos, que estamos aí da árvore judaico, né? Judaico-cristã, a gente vai pegar todas as reencarnações no Velho Testamento e no Novo Testamento, aí uhum. O tempo todo. Agora, a necessidade de reencarnar, que é interessante. Por que que Deus... não nos criou logo perfeitos de uma vez, né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom. Essa é a pergunta, né? Por que que Deus então não nos criou já perfeitos, em vez de deixar a gente ficar correndo atrás de tanta coisa assim nesse dia? Mas que mérito nós teríamos se a gente já tivesse sido criado perfeito? Não, nós fomos criados, conforme lá diz a Escritura, simples e ignorantes. Ou seja, a gente não conhecia nada, não sabia nada, simplesmente aquela centelha que partiu da mente do Criador e foi evoluindo através dos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, e quando chegamos no ser humano, nós passamos a encarnar, reencarnar e continuamos evoluindo. Mas, viu, Jorge, aquilo que você falou no começo aí, de acreditar em reencarnação, eu costumo dizer o seguinte: eu não acredito em reencarnação. Porque acreditar significa aceitar, imaginar, essas coisas todas. Obrigado, engolir. Eu não imagino que existe reencarnação, eu não aceito que existe reencarnação. Eu acredito que, aliás, eu sei, eu tenho convicção da reencarnação. Por isso que eu falei da convicção. Tudo que eu passei até hoje, desde quando eu me entendo por gente, tudo que eu já passei e que eu aprendi e que eu gosto muito de estudar isso, então eu tenho convicção na reencarnação. Então eu não acredito, eu tenho convicção dela. Tem certeza. Exatamente. No nosso caso, a gente tem a convicção, não é acreditar. Acreditar é muito mais vago, né? É convicto. Não tem outra saída. Reencarnação é uma lei natural. É igual a gente falar, você não vai morrer. Não existe isso. Não. Né? Você não vai nascer. Todo mundo tem que nascer. E todo mundo tem que reencarnar. Igual até a sogra de um amigo meu falou para ele, eu não acredito em reencarnação. Aí ele falou, mas quem disse que você é obrigado a acreditar? Você não precisa acreditar, você vai reencarnar. Acreditando ou não acreditando, você vai reencarnar. Agora, por que que essa dúvida, às vezes, paira na mente das pessoas? Porque ela vai, inclusive, dentro até dos próprios espíritas. Porque você tem que ir mais longe do que a gente pode imaginar. E você citou, para mim ter convicção da reencarnação, eu tenho que acreditar, sim, que Deus nos criou simples e ignorante. A doutrina espírita fala isso para a gente. Mas o que é simples e ignorante? Que muita gente acha que simples e ignorante é índio. Né? E não vai em outros reinos, quer dizer, não vai lá no reino mineral, não vai no reino vegetal, não vai no reino animal, achando que nós já nascemos gente do jeito que nós somos agora. Não somos uma simples mônada celeste lá que nasceu lá atrás. Então, essa é a maior dificuldade, talvez, nós sermos humildes o suficiente para saber, olha, eu já participei lá de um reino mineral. Então, simples e ignorante talvez esteja lá. Né? E aí você vem crescendo de vida em vida. Você cresce... Agora, como que eram as vidas no começo, nesses reinos? Da maneira que eram os reinos. Então, até chegar no reino nominal onde nós estamos e continuamos evoluindo para atingir um reino angelical. Uhum. Né? Todos passaram por isso. Jesus passou por isso que nós estamos passando. Todos passaram por que nós estamos passando. É. Então, talvez a maior dificuldade de aceitação da reencarnação seja não se humilhar, não ter humildade suficiente para saber que já participou de todos esses outros. Ah, e também a falta de conhecimento da vida espiritual, né? Uhum. Porque, na verdade, para responder a pergunta que o Rui fez, por que que reencarnamos, a gente precisaria de um outro programa para falar sobre os reinos mineral, vegetal e animal. Desde quando nós saímos da mente do Criador em forma de uma energia e que começamos a fazer militância no reino mineral, depois de milênios e milênios passamos para o reino vegetal, depois de alguns milênios passamos para o reino animal, até que já nosso psiquismo, já bem evoluído, bem avançado, né? Depois de muito massageado pela natureza, nós então passamos a não fazer mais parte do reino animal. Então demos um salto e vamos para o reino humano. Então, a partir desse momento que nós vamos para o reino humano, aí a gente começa a reencarnar. A primeira vez a gente encarnou, a segunda vez já reencarnou, quer dizer, encarnou de novo. Né? E a partir daí, então, começa a nossa liberdade, o livre-arbítrio, que antes a gente não tinha e agora temos. Então, a nossa vida, ela daqui para frente, depende de nós hoje. À medida que nós formos trabalhando a nossa individualidade, nós vamos programando o nosso futuro. Só comentando aqui, Rui, antes de... Só comentando que o Valdeci Braulio colocou uma mensagem aqui interessante. Ele fala, o Emmanuel, no livro Caminho da Luz, diz que aquele povo egípcio que construíram as pirâmides evoluíram e voltaram para o seu planeta de origem. Por isso aquela tecnologia se perdeu, ou aquilo que você tinha comentado que desapareceu. Eu também desapareceu, aceito, né? Também aceito isso. Até hoje, você pega aí na Discovery, no History, todos eles estudam como se fossem alienígenas, como se fossem alienígenas, né? Como se ele fosse do passado. Uhum. Não tem problema nenhum, né? Não. Era do passado, vieram de outros lugares. Uhum. Sendo alienígenas fisicamente, eles falando, a ciência falando, sem problema nenhum. Para nós, eram seres, sim, de outro planeta mesmo que vieram. De Capela, por exemplo. Passaram por aqui. Tem alguns que a gente ou foi ou será alienígena um dia, né? Ninguém mas tem terráqueo original e nem vai ser para sempre. Uhum. Tem alguns atrasados que continuam aqui ainda, né? Não, tem uma coisa também que tem que ficar claro. Uma coisa que tem que ficar claro é que nós nascemos simples e ignorantes pela primeira vez. As demais são consequências das nossas reencarnações. Isso. E tem outra. A gente vê que o espírito não muda, mas o corpo sim. O corpo está sempre mudando, mas o espírito, ele não muda. Ele é aquele que vai aprendendo sempre, né? Quer dizer, ele muda à medida que vai aprendendo. Né? Eu sou eu desde quando eu fui criado, se ele há milênios atrás. Sim. Então, durante todo esse tempo eu vim mudando. Quer dizer, meu corpo vem mudando. Eu vim mudando no sentido de aprender mais, sim, de ficar mais culto. Né? Agora, o corpo não. O corpo vai depender da situação do momento. Por exemplo, eu vou desencarnar agora. Aí, na próxima encarnação, como que eu vou ser? Bom, o que que eu ainda não aprendi? Eu vou precisar aprender. Então, lá no plano espiritual, que tem recursos muito mais que os nossos aqui, né, vão determinar aonde eu vou reencarnar. Se eu precisar, por exemplo, de aprender o que um negro aprende, vai ser escolhido uma família de negro para eu nascer, porque eu não posso nascer negro numa família branca, né? Geneticamente não é possível. Então, escolhi a família. Aí, mas eu tenho que aprender coisas que só o pernambucano aprende. Então, essa família vai ter que ser lá no Pernambuco. Mas aí eu preciso aprender coisas que o homem aprende, porque eu já tive outras encarnações como mulher, então eu vou renascer como homem. E assim por diante, de acordo com a necessidade que eu tenho do momento, de acordo com a minha evolução, é onde eu vou reencarnar, como eu vou reencarnar. Se eu preciso aprender a lidar com dinheiro, eu vou reencarnar numa família rica e por aí vai. A Mônica Medeiros, ela diz que todos nós somos alienígenas, porque O corpo, antes sabe que é gerado por outro corpo, correto? Mas o espírito nós não sabemos de onde vem. Essa que é o grande mistério, né? Eu, por exemplo, eu tenho um filho que fisicamente pode ser parecido comigo, com a minha esposa, coisa e tal, mas espiritualmente, quem é o espírito que vem usar aquele corpo ali naquele momento, né? Esse é o grande mistério. Agora, o legal, Rui, também é assim, para ser alienígena, você tem que estar reencarnando, né? No caso. Sim. Porque a primeira encarnação é a primeira encarnação. Então vai ser daquele lugar que ela vai se originar. Mas como nós precisamos viajar pelo universo, a gente não sabe se nós já reencarnamos em outros órbitos. Sim. Por exemplo, vamos falar, o principal homem que teve na Terra era alienígena, que é Jesus. Ele não nasceu na... Ele reencarnou na Terra aqui. Mas ele já era de... Sim. Quando a Terra foi criada, Jesus já existia. Então ele não é daqui. Certo? Então ele é alienígena. Então o principal alienígena que nós conhecemos no mundo é Jesus. Principal extraterrestre. Né? Principal extraterrestre. Né? Extraterrestre. Então, por quê? Ele reencarnou aqui, mas já quando a Terra surgiu no cenário do universo, saiu aquela bola de fogo lá do Sol, pai, formando de alguma maneira, Jesus já existia. Ele ajudou a fazer isso. Então ele não era dali, ele era de outro lugar. Então é a maior lógica encarar dessa maneira. E qualquer um de nós pode ter passado por essa experiência também, né? Agora, é legal a gente fazer essa colocação e falar que nós entendemos que a necessidade de encarnação advém da necessidade de evolução moral. E a gente vem buscando essa evolução moral o tempo todo, né? Todos somos criados simples e ignorantes, como nós falamos antes, e para que nós possamos tomar parte da criação, conforme as nossas aptidões adquiridas, né, nós temos que mergulhar na carne a fim de angariarmos as virtudes e as experiências que se fazem necessárias para a evolução do ser. Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós só tínhamos instintos. Uhum. Né? Depois começamos a ter sensações, depois começamos a ter sentimentos. Então a gente vai substituindo todos aqueles defeitos morais pelos sentimentos, que em outros locais nós só fomos só tínhamos defeitos. Então a gente vê a evolução, nós precisamos ser seres perfeitos. Uhum. Então quando Deus nos criou para sermos perfeitos. Para ser perfeito não dá para ser em uma encarnação só, meu Deus. Né? Você vai milênios. Não tem jeito. Milênios. Né? Aí o menino aqui, o Marcos Sugai, primeiro aqui o Maurício Tomé, não sei se você falou que o Maurício Tomé passou um recadinho aqui pro Forcato, quero dar um bom dia aos amigos, em especial ao Forcato, um amigo especial, ótimo programa a todos. O Maurício Tomé que tá aqui, né? Maurício, um abraço. E o Marcos Sugai lá de Santos, ele está falando assim, poderia perguntar para o senhor Forcato como o plano superior planeja a reencarnação? Planejamento da reencarnação inclui profissão, casamento, essas coisas? Aí é legal essas perguntas, né? Olha, você falou agora há pouco, se quiser nascer pernambucano, né? Então, por exemplo, se quiser nascer baiano, porque baiano diz que baiano não nasce, né? Baiano não nasce, estreia, baiano estreia. Estreia. Né? Então, mas é como nós falamos agora há pouco, né? Eu vou renascer de acordo com as minhas necessidades evolutivas. O que eu ainda não aprendi, então eu vou aprender. Então eu vou nascer num corpo branco, se for necessário, vou nascer rico, se for necessário, ou pobre, vou nascer homem ou mulher, se for minha necessidade. Então, no plano espiritual, ele já tem esses programas, onde que nós somos colocados nesse programa e vai ver de acordo com a minha necessidade onde eu vou reencarnar e como eu vou reencarnar. E os entrelaçamentos também, família, casamento, sim, filhos, sim, todas essas coisas. Agora, a gente só não pode também ser fatal, né? Eu nasci para casar com aquela pessoa, é destino. Você pode ter uns desencontros. E se tiver desencontro, tem o plano B, tem o plano C, tem um monte de plano. Não tem problema. Não, isso, né? isso aí vai de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem a liberdade de fazer nossas escolhas. Ô, Forcato, a Mariângela, mãe do Rodrigo, tem uma pergunta aqui para você. É uma pessoa que faleceu em 1976, já pode ter reencarnado? Pode, mas a reencarnação ela pode acontecer no dia seguinte da desencarnação, como pode acontecer centenas de anos depois, de acordo com a necessidade de cada um. Se eu tiver necessidade urgente de fazer alguma coisa, desenvolver alguma tarefa, ou de aprender mais alguma coisa de consciência, eu posso reencarnar imediatamente. Mas a norma não é essa. A norma é ficar um determinado tempo no plano espiritual, porque eu aprendo as coisas aqui. Depois eu vou para o plano espiritual e eu vou, então, fazer análise daquilo que eu passei na última encarnação, ver o que eu fiz de bom e continuar fazendo, o que eu fiz de mal e tentar corrigir. Aí eu programo minha próxima vinda aqui na Terra, né? Então, normalmente a gente fica aí uns de 75, 80, 90, 100 anos no intervalo entre uma vida e outra. É, salvo algumas exceções que são, por exemplo, suicídio, né? Reencarnações compulsórias, né? Ou abortos, né? Algumas coisas assim também, né? Ótimo. Isso aí vai variar o infinito. E cada caso é um caso, né? Também não dá para generalizar, né? Não tem regra, né? O Daniel Rosa de Assis tem uma outra pergunta. Os espíritos que já conquistaram todas as virtudes em torno da caridade e da humildade na prática do bem, se depuram o perispírito, não precisariam reencarnar ou reencarnam apenas em missão? O espírito, depois que ele se purifica totalmente, ele não precisa mais reencarnar. Mas tem coisas que também fogem ao conhecimento nosso, né? Lá em cima. Mas, como missão, ele pode reencarnar. Muitas vezes ele é convidado pela espiritualidade para desenvolver uma missão, um trabalho qualquer em benefício da humanidade, né? Caso de Jesus, né? O caso essa resposta, por exemplo, por que chama que a gente está na erraticidade, né? Nós vamos para a erraticidade, somos espíritos errantes. Não é porque espíritos errantes é como se fossem andantes, espíritos que estão andando para lá e para cá. Enquanto a gente é espírito errante, a gente tem necessidade de reencarnar. Então, o que que faz, como o professor Cato falou? Quando a gente volta para o plano espiritual, a gente vai analisar a última encarnação. A última encarnação que nós tivemos ali, analisar, vai passar um tempo lá suficiente para poder, aqueles que têm condições. Porque a média, né, como a Maria Ângela perguntou, a média é assim, é o dobro do tempo que nós vivemos aqui. Então, se eu vivi 80 lá, provavelmente a média é passar 160 anos no plano espiritual para reencarnar de novo. Isso é dentro da normalidade, né? Isso segundo informações de Emmanuel, mesmo de André Luiz. É na normalidade. Fugir um pouco da normalidade pode nascer no outro dia, pode nascer na mesma hora, não tem problema, né? É de acordo com a necessidade de cada espírito. E são as reencarnações compulsórias que fala. A pessoa reencarna sem saber que... A pessoa reencarna sem nem saber que morreu. É isso, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos espíritos nem sai da Terra. Fica por aqui mesmo. E daqui é pego para reencarnar de novo. A gente pensa que é tudo bonitinho, sai daqui, morreu, vai para fora. A maioria nem sai daqui, né? Então, é essa média que tem no plano espiritual. Agora é tudo de acordo com a necessidade de cada um e a espiritualidade estuda isso para ver para a gente. Era outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, depois eu falo. Posso fazer um comentário aqui do... eu acho que o mais importante de tudo na nossa reencarnação, eu acho que é o perdão, né? A gente saber perdoar. No livro Dramas da Obsessão da dona Ivone Pereira, que foi uma grande médium, e ela... trabalhava muito com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ela narra o fato de um grupo de judeus, uma família, que sofreu na época da Inquisição, foram torturados, sofreram muito, e eles não perdoaram. Né? Então eles ficaram por 400 anos perseguindo os inquisidores. 400 anos. Esses inquisidores já tinham reencarnado duas vezes. Então eles já estavam num processo de melhora espiritual, enquanto que os ofendidos, no caso que foram eles nesse episódio, por não perdoar, mesmo eles tendo sofrido, eles continuavam sofrendo. 400 anos de sofrimento por não perdoar. Então o perdão ele é muito mais importante nesse processo reencarnatório do que o próprio erro da pessoa. Então a pessoa comete erros, é normal no nosso processo encarnatório, a gente vai cometer muitos erros, mas você não saber perdoar é muito mais... O sofrimento da pessoa se torna maior de não perdoar. Perdoar também é a necessidade da evolução espiritual, porque não é qualquer espírito que perdoa. Ele depende de uma certa evolução para ele aprender a perdoar, porque não é fácil, né? A gente sabe que tem que perdoar. Agora, A gente sabe de todo, a gente tem o conhecimento, né? Mas é difícil. O nosso livro agora, o nosso mais recente livro, Trajetória dos Espíritos, o foco é exatamente perdão, perdoar, né? Pedir perdão e o auto-perdão, que é o mais difícil de todos ainda, né? Você pode imaginar. O foco do livro é esse, dentro das histórias que estão ali. Que é uma coisa mais importante mesmo que a gente pode imaginar aqui conosco. Atrapalha demais a nossa evolução quando a gente não consegue praticar isso. Mas o que eu tinha falado naquela hora que eu tinha esquecido era o espírito errante. Então nós somos espíritos errantes. Chegando no plano espiritual, nós temos que analisar aquilo que passou nessa vida. E quando você deixa de ser espírito errante, que aí foi o que o Forcato falou, quando deixa de ser espírito errante, você não precisa mais reencarnar. Agora, você não vai mais reencarnar? Não, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando que não precisa mais reencarnar. Mas ele reencarna por missão. Então, Jesus não era espírito errante. E tem muitos espíritos superiores que não são espíritos errantes mais. Mas eles reencarnam para cumprir uma missão designada pelo Pai mesmo, designada pelos diretores do cosmos, diretores espirituais, né? Reencarnam. O Chico Xavier... Ele não dizia que ele era missionário, mas a gente acha que é, né? Ele não gostava muito de aceitar isso pela humildade que ele tinha. Mas pelo que ele deixou aqui na Terra para a gente, eu tenho certeza que ele era um missionário. Já tinha como, não precisava ser espírito errante, mas não. Embora ele falasse que não, que ele era um cisco, que ele era todas essas coisas assim. Rodrigo, vamos para o... Ô, Jorge. Oi, Forcato. Mas, olha, é a minha opinião. Já existiram muitos personagens aí importantes na Terra. Mas eu acho que o Chico Xavier, depois de Jesus, foi o espírito mais importante, mais evoluído que já teve aqui entre nós. É lógico que o Chico Xavier teve outras reencarnações antes, mas como Chico Xavier, depois de Jesus, para mim, foi o espírito mais evoluído e mais importante que teve aqui entre nós. Concordo em gênero, número e grau e mais outras conotações que existem por aí. Né? Plenamente com você. E vale a pena ler os livros aí da Adelino da Silveira, né? Do César Carneiro, que teve aí com a gente, que demonstra, e as biografias de Pacelli também, muitas biografias, contando vários casos, né, para você chegar a essa conclusão também. E antes a gente ir para o intervalo, Jorge, só fazer a pergunta aqui da Fabíola, que já está um tempinho aqui. Ela falou, assisti esse filme. Ah, ela disse que está lendo o livro Yoga de Jesus, né, de Paramahansa Yogananda. Acho que é quando você estava falando do tema de outras religiões também. E ela comentou, assistir esse filme, Jorge, impressionante como ela se recorda de tudo que reencarnou muito rápido. Para reencarnar, aí ela pergunta, para reencarnar, quantos anos, séculos ou milênios o espírito reencarna? Aí ela já respondeu, né? Exatamente. A gente acabou já respondendo. E tem espíritos, tá, que demoram um tempão. Agora, você vê, existem informações de autores espirituais de espíritos do mal que demora 5 mil anos para reencarnar. Mas não é porque ele não deveria reencarnar, é porque ele não quer reencarnar. Ele arruma uma brecha lá, ele arruma um jeito de não reencarnar. Então, quando a gente fala assim, pessoal, vamos ter os nossos pensamentos positivos, vamos ter os nossos pensamentos em dia, né? Não vamos dar chance para espírito inferior, porque ele suga a nossa energia. É com a nossa energia, com a energia física que eles tiram da gente, que eles conseguem se manter no plano espiritual mais tempo. Quer dizer, quanto mais tempo eles ficam no plano espiritual, mais eles atrapalham. Porque quanto mais a gente reencarna, mais a gente se depura. Então, a diferença é essa. Se você ficar espírito mal que fica no plano espiritual, ele atrapalha o tempo todo. E quando ele reencarna, ele vai se depurando. Ele vai melhorar. Mesmo que ele venha aqui e não seja bom, seja ruim, seja mal, mas ele vai melhorando um pouquinho. E depois reencarna de novo. Então, já existe espírito, porque a tecnologia da reencarnação, vamos falar de tecnologia, ela não é exclusiva de espírito superior, não, viu, pessoal? Não é exclusiva de espírito do bem, é espírito do mal também sabe reencarnar os outros. Então, lá, do jeito que tem lá os laboratórios de reencarnação no plano espiritual para nós reencarnarmos, como pessoas do bem, nós achamos isso, né? Do mal também consegue, já tem tecnologia para reencarnar quem eles querem. Então, a briga é constante. No plano espiritual talvez seja pior. Por isso que não disse que não está compensando muito morrer, não, que lá também está uma confusão danada. Estou deixando para lá. livre-arbítrio, ele existe para todos, encarnados e desencarnados. Então, o desencarnado, ele também, pelo seu livre-arbítrio, ele pode ir prorrogando a sua estada no plano espiritual. Só que, por falta de esclarecimento, ele não sabe que quanto mais tempo ele ficar no plano espiritual, mais atrasado ele vai ficando. Exatamente. E como a reencarnação é uma necessidade do espírito, ele pode ficar o tempo que ele achar que ele vai ficar, que ele vai achar que ele não quer reencarnar nunca. Quem é contra Jesus não quer reencarnar, pode ter certeza disso. Todos aqueles que brigam contra o governador planetário, contra Jesus, não querem reencarnar, eles querem ficar lá para atrapalhar mesmo. Então, mas quanto vai chegar uma hora que a Terra chama, não tem jeito, é uma coisa natural. Vai ter uma hora que ele pode protelar, mas vai ter uma hora que ele vai reencarnar compulsoriamente. A evolução é obrigatória. É obrigatória, não tem jeito, né? Agora, quanto mais a gente reencarna, mais a gente evolui e a gente cresce espiritualmente. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Antigamente eu vivia me questionar certas coisas que eu pensava tão difíceis de se explicar. Por que viemos e por que tantas diferenças? Alguns chegam já têm de tudo, do outro lado a miséria imensa. Uns nascem ricos, tão bonitos, inteligentes, outros pobres e desprovidos, nada neles é atraente. E tantas coisas nos chamou a reflexão, e aprendemos não há acaso, sempre existe uma explicação. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. Como explicar que entre filhos dos mesmos pais geralmente um se desvia e a família não tem mais paz? Pra não deixar, mas também podemos citar os que nascem só pra sofrer e os que vivem só no prazer. Tantos que passam sem jamais ver a luz do sol, outros nunca vão dar um passo, só ocupam lugar no espaço. E tantas coisas nos chamou a reflexão, e aprendemos não há acaso, sempre existe uma explicação. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. Nós estamos aqui hoje com Luiz Carlos Forcato e com Oswaldir Gamba, falando sobre reencarnação, por que reencarnamos. Então, nós estamos aqui, dando um bate-papo muito gostoso, falando sobre a reencarnação. Jorge, alguma pergunta? Tem aqui. O Aécio César tem outra pergunta. A lei da reencarnação tem como prioridade atender o determinismo divino, a lei de causa e efeito, ou o livre-arbítrio da criatura, ou todas? Não entendi muito bem a pergunta. Faz do seu jeito a pergunta aí. A lei da reencarnação tem como prioridade atender o determinismo divino, se é obrigatório por lei, por Deus, a lei de causa e efeito ou o livre-arbítrio da criatura? A criatura escolhe reencarnar ou é obrigação divina? Não, a reencarnação é uma lei natural. Ela tem que acontecer. Quer dizer, você, para evoluir, tem que reencarnar. Agora, existe o livre-arbítrio também. Você pode prorrogar o tempo, conforme já foi falado aqui antes, né? Sim. Agora, é uma lei natural, não tem como se escapar. Forcato, então, a gente fica com a terceira opção que ele deu ali, as duas coisas, né? Que o determinismo divino, exatamente como você falou, o determinismo divino é só um, é nós reencarnarmos para sermos felizes, para evoluir. Esse é o determinismo divino. Aí, entre uma coisa e outra, entra o quê? O livre-arbítrio. Exatamente. Então, o determinismo é o seguinte, não adianta fugir. Então, esses espíritos do mal que nós estamos falando aí, que querem atrapalhar tudo, que querem fazer tudo, eles vão ter que evoluir. Isso é o determinismo divino. Eles vão ter que evoluir. Vão. Demorando ou não demorando, eles vão ter que evoluir. Agora, existe o livre-arbítrio, que é o quê? Eu quero evoluir mais rápido ou eu quero demorar para evoluir? Aí a escolha é minha, né? E tudo isso aí é falta de conhecimento, de esclarecimento, de entender como funcionam as leis da natureza, né? Então, mas nós também só podemos ter o livre-arbítrio na hora que nós conhecemos as coisas. Eu não tenho livre-arbítrio não conhecendo. Sim. Eu não tenho livre-arbítrio na ignorância. Então, eu preciso me esclarecer para poder ter o livre-arbítrio, senão é perda de tempo. Não, né? Enquanto você não tem conhecimento suficiente, todo o processo é obrigatório, tá? Ari, desculpa, o Forcato, o Ari Rangel, lá de vocês. O Ari Rangel, um abraço para ele. Tem uma pergunta. Ele diz, bom dia, queridos vivencianos, bom dia, queridos irmãos e entrevistados. Pergunta, Emmanuel fala nos círculos de reencarnações viciosas, onde nos demoramos em atraso moral. O que você pensa, você e o Zodir pensam disso? Atraso moral, é lógico, quanto mais tempo você demorar para reencarnação, para reencarnar você vai se atrasando, né? Você reencarnando mais vezes, você vai dando passos na tua evolução, porque essa é a finalidade da reencarnação também, né? Você vai evoluindo, porque você evolui no plano espiritual também, mas aqui na Terra, reencarnado, você evolui com mais rapidez. O objetivo, né, Forcato, é nós sermos aqui como nós somos no plano espiritual. Porque quando nós estamos no plano espiritual, quando a gente se propõe a melhorar, é fácil, né? Porque nós temos todo tipo de apoio necessário no plano espiritual para nós melhorarmos. Então, tanto que a gente passa muitos anos no plano espiritual se aprimorando, estudando, trabalhando, ajudando. Quer dizer, o apoio é muito grande para se sustentar. Agora, o objetivo é o quê? Quando a gente vem para a Terra, é você igual você é lá. E aqui, quando chega, a gente sabe que a coisa muda de figura. Mas já existem pessoas que vêm para a Terra e conseguem ser exatamente como era lá. Então, ela já está dando a continuidade, né? Sim, porque à medida que você vai evoluindo, quando você reencarna, você já reencarna com aquela mente, né? Aquela mente mais evoluída, você já tem mais esclarecimento. Então, você já não vai ficar tanto ligado nas coisas materiais, que são coisas provisórias, do que nas coisas espirituais. Mas é complicado, né, Forcato? Porque, olha só, vamos imaginar um espírito de escola, um espírito que nós já achamos também que foi missionário, que é Francisco de Assis, né? Já era um missionário também. Mas, por causa de uma vírgula, ele podia não ser Francisco de Assis, né? Assim, eu penso assim, olha só, era um espírito superior. Isso é o meu pensamento, ele já era um espírito superior que veio. De repente, ele nasceu numa família super rica, né? Naquela época, uma família super rica, que ele tinha tudo. O pai queria que ele tomasse conta das coisas, né? Que era tudo para ele. Ele podia ter optado assim, eu vou ser um cara, eu sou um cara bom dentro de mim, tudo. Inclusive, ele participou de guerra e todas essas coisas, né? Se ele participou de guerra, provavelmente deve ter matado até gente lá. não sei, né? E o que que acontece? Ele chegou um momento que ele abandonou tudo e saiu pelado de dentro de casa para dar comprovação. Mas ele podia não ter feito isso. Será que se ele não tivesse feito isso, ele seria o mesmo Francisco de Assis? Então a gente vê a dificuldade que a matéria é colocada sobre nós, né? A dificuldade que a gente tem quando a gente está na matéria. Eu acho que por pouco Francisco de Assis não é quem ele era. Santo Agostinho. Uhum. Né? Santo Agostinho aprontou tanta coisa na vida e depois de uma hora para outra virou. Uhum. E foi quem ele é, um marco aí dentro do cristianismo e tudo, né? É que quando a pessoa vem para a matéria, ela é influenciada pela matéria. Uhum. Então, ela vai agindo de acordo com a sociedade em volta dela. Mas ela já tem o aprendizado passado. Então, tem algum momento que aquilo desperta na mente dela e ela, então, retorna à sua origem como um espírito já, de certa forma, evoluído. Mas quantos não conseguiram enxergar isso e passar batido na reencarnação viciosa, igual o Ari falou. Quantos não conseguiram, quando essa chave apareceu, quando a luz apareceu na frente, ele não pegou a luz para ir. Quantos, né? Aí é a hora que a pessoa desencarna para poder entrar em contato com a realidade. Porque quando nós estamos encarnados, a gente não tem noção da realidade verdadeira. Mas quando nós estamos desencarnados, poxa, tudo é muito claro para a gente. São os não cumpridores. Do Francisco de Assis, mesmo que ele não tivesse largado tudo como ele foi, ele poderia ter sido uma boa pessoa, mesmo que no âmbito familiar dele, não tem necessidade de ampliar isso muito. Não, mas não é isso. Você sendo uma boa pessoa no seu âmbito pessoal, com a sua família, com os seus, você pode ter uma ascensão espiritual muito grande. Claro, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, que ele podia não ter sido o Francisco de Assis que nós conhecemos. Sim, mas ele podia ter evoluído. Não, ele podia ter sido uma pessoa boa, ele podia ter sido tudo, mas não ser o que ele foi, por exemplo, se ele tivesse continuado. Será que ele faria a mesma coisa se ele tivesse tomado conta da fábrica, se ele tivesse tomado conta de todos os bens do pai dele, ele fosse rico tanto quanto o pai dele? Será que ele seria o mesmo Francisco de Assis? Talvez. A gente sabe que a riqueza, ela atrapalha demais, né? Eu acho que esse é o mesmo, é a mesma situação... da espiritualidade ter deixado um backup caso Allan Kardec falhasse. Exatamente, isso que eu estou falando. E também, no livro Os Mensageiros, os livros Mensageiros de André Luiz e Chico Xavier, é a história dos fracassados, se a gente for olhar lá, né? É o livro... Os não cumpridores, né? Cumpriram a missão. Não cumpriram a missão que vieram aqui cumprir, exatamente. Todos eles tinham potencial para cumprir a missão. E não conseguiram. Aí chega lá, estão na erraticidade, analisando. Poxa vida, frustrado, que oportunidade que eu perdi. Que coisa que passou. Então, esse livro, Os Mensageiros, que é um livro que parece assim simples, né? Que é depois do livro Nosso Lar. Às vezes a gente se liga muito nos outros livros e tal. E esse segundo livro do Chico é importantíssimo para mostrar exatamente o nosso compromisso que a gente tem aqui e a gente acaba não cumprindo, né? Deixa eu só comentar aqui uma pergunta que já está um tempo aqui, que estava no Facebook. A Severina mandou aqui pelo WhatsApp. Não estou aparecendo. Ela pergunta: quando nascemos com doença de má formação genética, desde do ventre da nossa mãe, a reencarnação seria por dívidas passadas para nos tornarmos pessoas melhores e corrigir erros do passado? Com certeza. Opa! Peraí, pode falar agora. Com certeza, né? Nós, na nossa nova existência, a gente vem impregnado pelo nosso passado. Então, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos resgatando. Não é que a gente está pagando conta em dívida, não, conforme muita gente pode pensar. Mas nós, através de sofrimentos, nós vamos aprendendo a respeitar a vida e vamos aprendendo também como vencer os obstáculos. E aí nós vamos evoluindo. Às vezes também é uma prova para os pais, não necessariamente para o espírito que está encarnado, né? Nós esquecemos também que quando a gente nasce, quando nós temos reencarnações, nós já temos dentro de nós uma série de coisas que nos impulsiona para o bem ou para o mal. Então a gente vê que tem coisas que não adianta. A pessoa pode nascer rica, mas ele já tem dentro dele uma certa formação espiritual, que ele tem uma tendência para prática para filantropia, para uma série de coisas. Tem outros que já não têm essa mesma mentalidade, porque espiritualmente ele ainda é muito atrasado. Então tem, a gente vê que o desenvolvimento espiritual é que justamente orienta a pessoa, que ele não está pouco lixando se ele é rico, se ele é pobre. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado porque tem uma voz interior dentro dele que ensina ele a fazer as coisas, coloca ele para fazer as coisas, que por isso que a gente fala, poxa vida, a pessoa nasceu na favela, olha o que, que aconteceu, a pessoa nasceu pobre, olha o que ele está fazendo. Quer dizer, isso é independente independente de onde ele nasce, de que situação, ele já traz com ele uma série de coisas boas ou ruins já de outras vidas. Isso é necessário a pessoa entender, que nós, tem pessoas que... Eu tenho até um livro que eu acho interessante, que o autor dizia: nós temos três corações. Nós temos um coração para a minha família, meu e da minha família. Eu tenho outro coração que é meu e dos meus amigos, e tenho um terceiro coração que é só meu. Só eu sei o que se passa, só eu sei o que, que vai ocorrer, só eu sei o que, que eu tenho que fazer para ele. Essa individualidade é que nós justamente temos dificuldade de entender, essa individualidade. Quer dizer, tem coisas que você é praticamente, você é levado a fazer, você é impulsionado pela própria espiritualidade para fazer coisas que você fala, puxa vida, que eu estou fazendo? É, agora um espírito zombeteiro passou aqui e falou, vendo você falar dos três corações, ele falou, é igual o juiz de futebol que tem duas mães, né? Uma mãe dele mesmo e outra para o torcedor xingar. Né, duas. Assim como nós temos três corações, por isso que recomenda-se as pessoas a andar e caminhar, porque nós temos um coração na barriga da perna, que é aqui na panturrilha, nós temos um coração no joelho e tem um coração no peito, que é justamente para que a gente possa fazer o quê? Ter uma vida melhor através dos exercícios. É, mas ainda falando da pergunta que a ouvinte fez, Severino, né? É o seguinte, nós vivemos, como o Valdir falou, num mundo de expiação e de provas. Então, nós estamos passando por expiações e por provas também. Então, nós podemos ver pessoas com problemas sérios, fisicamente ou mentalmente falando, e não ser expiação, ser prova. A pessoa escolheu passar por aquilo para ela evoluir com mais facilidade. Então, a gente não pode bater o martelo nunca em um caso, em ver uma pessoa e julgar, dizer, ela está assim por causa disso ou por causa daquilo, né? Porque ela pode estar passando por uma provação. Eu no nosso livro lá, Das Sombras ao Alvorecer, tem o caso, né? Tem o caso do Ângelo, que foi síndrome de Down quando esteve aqui, e ele fala que foi uma das melhores encarnações que ele teve, né? Porque foi onde ele aprendeu a evoluir mais, ele conseguiu se depurar muito mais. E ele diz o seguinte, né? Já falei até esses dias aqui, mas agora cara é de falar de novo, que lá no departamento tem muitas pessoas, onde ele estava no departamento na colônia Campo de Luz, tem muitas pessoas que se voluntariam a nascer com síndrome de Down para poder, quando vinha na próxima encarnação, trabalhar com isso. Entendeu? Então, nada melhor do que a experiência no próprio corpo para poder você saber depois lidar com isso. Então, muitas vezes a gente está vendo alguma coisa que você está vendo, meu Deus do céu, coitado, falando, não, meu Deus do céu, não, esse aí é um privilegiado. Muitas vezes. Então, eu gosto muito de olhar esse lado, porque quando a gente olha o lado positivo, a gente nunca acha que aquela pessoa está ali porque ela está pagando alguma coisa. Né? Não, e tem muitos também nascem com uma série de limitações porque ele tem necessidade de passar por essas limitações. Claro. Carlinho, tem pergunta? Só uma coisa, Jorge, antes de passar, você vai ter que falar aí, Jorge. O Valdeci perguntou se a música Reencarna Samba é uma psicografia. Então, muito bom. É, a Reencarna Samba é do Luiz Carlos. Ele misturou a reencarnação em ritmo de samba. Quem colocou o nome da música foi eu, viu? Mas a letra é do Luiz Carlos. Mas eu achei tão legal que ele fez um ritmo de samba, que era reencarnação. Eu falei, não, mas é em ritmo de samba, vamos colocar reencarna samba. Que aí ele fala direitinho. É a psicografia. Psicografia do Luiz Carlos, né? Ele recebe muitas músicas, muitas músicas legais. Luiz Carlos, do grupo Castelã. Ô, Rodrigo, vamos lembrando aqui Que nós, vamos fazer aquele sorteio do Paulo de Tarso lá? Vamos, né? Vamos sim. Vamos e também só agora. Vê aí o que está escrito na propaganda do Paulo de Tarso. Tem aqui. Que eu vou falar também daqui a pouco, a partir das 10 horas, nós teremos a palestra com Carlos Baccelli, né? É, a sim. Palestra Chico Xavier, 20 anos de saudade. Então, é a palestra do Carlos Baccelli hoje no Instituto Social de Amor e Caridade. Vocês podem entrar aí, ó. Instituto Social. É, de Amor, Instituto Social Amor e Caridade, no Facebook vocês vão assistir a palestra lá de Itaberá, lá com os nossos amigos a Gisele e o Rivail, que estão promovendo essa semana maravilhosa em homenagem ao Chico Xavier, e hoje, fechando aí com chave de ouro, hoje eu acho que é a última, não? É o mês inteiro. Então depois legal. A gente continua falando as próximas, né? Que ela tem mandado pra gente durante a semana, a gente tem postado aí pro pessoal assistir. Então, assista essa palestra aí. Acabou o programa do Vivência Espírita, já escreve lá. Claro que você vai entrar um pouquinho atrasado, porque o nosso programa nunca acaba na hora, né? Ela vai dar uma atrasada no. Se atrasar com o Baccelli. Quando o Baccelli entra, se atrasar com o Baccelli, ele não faz. Ele não volta mais. Ele programa assim: eu vou fazer minha palestra em 40 minutos. Se você atrasar 30, ele só faz a palestra de 10 minutos. Ele tá, é assim. Ele tá ouvindo, tá? Só pra você saber. Não, mas aí ele sabe que eu tô certo, né? Ele fala, o Baccelli sempre fala assim: a minha palestra é 50 minutos, é. Se você atrasar 40 minutos pra minha palestra, eu só falo 10 minutos e paro. Pronto. Porque era 50 minutos que ele tinha programado. Não, aprendeu com o Chico Xavier, disciplina não, mesmo. Isso também faz parte da evolução espiritual, né? Claro. Não, por que que as pessoas falam bem do encontro dos amigos de Chico Xavier em 2017 aqui? Por que que falam bem? Sim. Pela disciplina. E quem ensinou isso aí pra gente foi o Carlos Baccelli. Sim. Aí ele falou, Jorge, e pra mim e pro Rodrigo lá, falou, não deixa o pessoal estourar o tempo, não deixa, isso aí faz parte do curso. O que que nós fizemos? Colocamos a Fernanda da casa da Marcela para ficar lá com as plaquinhas na mão, só começava, era 50 minutos. E é médio ainda, né? É. Médio, porque aí se o cara não vê essa plaquinha, ela mandava 10, em pensamento. Quando faltava 15 minutos, ela levantava a plaquinha, 15 minutos. Quando faltava 10, ela 10. Quando faltava 5, 5. Falou, não tem mais plaquinha, pode parar, senão a gente corta. Ninguém desobedeceu, foi uma coisa legal. E depois tem outra coisa muito importante, Jorge. A escola de aprendizes que nós fizemos da Aliança Espírita Evangélica nos orienta e nos ensina a cumprir os horários em cima. Porque nós precisamos aprender a respeitar os horários, né? Porque eu acho uma falta de respeito você chegar atrasado numa reunião, você chegar. Porque tem aquele pessoal que fala: a reunião é às 8 horas, mas nunca começa às 8. Isso Você vai perdendo credibilidade e para mim o tempo é o respeito pelo outro. Né? Se você respeita o tempo, você está respeitando o outro. Né? E uma das grandes lições que o Chico Xavier deu, quer dizer, não Chico, mas o mentor dele, né, foi disciplina. Quando ele começou a tarefa dele, qual foi a exigência para que ele fosse médium? Disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, o rigor à disciplina, né? Esse é que é muito importante, né? E nós temos muitos casos espíritos que não tem essa disciplina. Rodrigo, né? Eu estou olhando minha imagem aqui com o Rui, meu homem está grudado com o Rui. Será que o pessoal está enxergando desse jeito? Porque eu estou longe pra caramba dele e aqui parece que nós estamos. Parece aquele filme lá que os dois nasceram grudados um com o outro. Tá isso mesmo. É. Vamos falar então do bazar? Antes do bazar, deixa eu falar mais da excursão das curas e cirurgias espirituais dia 30. Então, pessoal, dia 30. Agora vocês não estão mais grudadinhos. Ah, legal. Mas agora tá certo, né? Nós não nascemos colados. Olha só. Dia 30, nós temos lá excursão lá para Ribeirão Pires, para o trabalho de curas e cirurgias espirituais, Recanto de Luz e Mancheila. Então, no dia 30. E tem excursão, para vocês participarem da excursão, é R$ 75,00 por pessoas, né? E quem está fazendo é a Conceição da Eternelli. Anote aí o telefone, por favor, 12, né? 9-9136. Então, vocês que querem participar de um trabalho de curas e cirurgias espirituais, né? Mande um nome logo, porque as pessoas, inclusive as pessoas que têm retorno, não estão dizendo que vão, daqui a pouco acaba as vagas, elas não vão poder ir mais, né? E, ou então é o seguinte: se chegar lá perto do dia 30, tiver poucas pessoas, a Conceição tem que cancelar a excursão. E as pessoas estão que se virar para ir de outro lado, porque afinal de contas é uma empresa que leva as pessoas. Ela não pode pegar um ônibus de 40 lugares e levar 10, né? Então tem tudo isso. Então, vocês que estão interessados em ir, ou então sabem de alguém que está precisando de um trabalho de curas e cirurgias espirituais, por favor, entre em contato aí com a Conceição 991319946. Nós 12, vamos colocar, né, nas nossas DDD redes 12. Sociais. É. DDD12. Ah, tá. Qualquer coisa aqui, pode falar com o Carlinho, que o Carlinho que é o chefe da excursão. O Carlinho é o agente de turismo da Conceição. É. Então, pode ligar até aqui pro Tião. Não, olha pra mim não. Aqui pro Tião, pra nós aqui, e fala com o Carlinho aqui. Ele anota o nome, essas coisas. Tudo certinho. Então, façam isso, não deixem pra última hora, senão depois não dá certo. É isso aí. Não, e depois a gente tem que entender que não é só cura. O ambiente é um ambiente propício, é um ambiente muito bom. A gente sente aquela vibração emanada. E não é, mesmo que você não vá lá para não se tratar, você é tratado, né? Porque o ambiente é muito bom, a gente sente aquela egrégora que o Jorge fala muito, né? A gente sente aquela egrégora do ambiente, né? É, Rui, sim. A semana passada você falou que você ia trazer dois convites para a gente sortear para o bingo. Não tem os convites? Não, não, olha, nós esgotou. Ainda bem. Então, ainda bem, isso é ótimo, né? Da próxima vez nós não vamos sortear dois, nós vamos sortear quatro, que a gente vai sortear para não perder. Antes da gente sortear o bingo, mais, né? Vamos sortear. Olha, nós agradecemos antecipadamente, porque foi um sucesso a venda dos ingressos. Mas o Carlinho tem... Nós vamos deixar aquele, o Carlinho que está devolvendo, uma pessoa devolveu um, né? Então nós vamos sortear por último, mas vamos para que... Tá. Quer já sortear já? Vamos sortear já então, porque tá bom, já estão falando do chá, tá. Sorteia já então. Você falou dos irmãos siameses aí, né? Eu vi uma história uma vez que a mulher perguntou, que ela teve filho siamese, e perguntou no centro por que daquilo. Aí o espírito falou para ela que eles eram inimigos há muitas décadas, que um matava o outro, vieram como irmãos, um matou o outro, e foi a forma da espiritualidade achou que se um matasse o outro, eles se matavam. Então eles nasceram no mesmo corpo. Eu lembrei dessa. E isso é uma punição muito grave, né? Uma punição. Se a gente for olhar do ponto de vista do antes, mas se a gente for olhar do ponto de vista depois, com certeza quando eles voltaram para a pátria espiritual, eles se amavam já. Exatamente. Né? Muito legal. Eles estavam no mesmo corpo. É, muito legal. E vamos para o sorteio então do chá agora, nesse momento. Eu tinha falado que nós iríamos sortear quatro, mas não dá mais. Porque esses dois foi desistência, né? Esse já está com. E o Carlinho está doando um, está abrindo a mão de um aqui, de um dele. Não, e esse pode sortear. Vamos sortear então dois agora para a pessoa que ligar. É um de cada vez, é um para cada pessoa. Então, tá duas bom? Ligações. Duas ligações. Então, quem quiser ir lá no Chá Beneficente hoje, da farmácia comunitária do Petite, hoje, às 14h30, na APVE, Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer, aqui em São José dos Campos, ali na avenida, na vila. Qual que é a vila ali? Perto da Bandeirante. Tívoli, no vila. Final da Tívoli. No final da Avenida Tívoli. Vê o endereço. Vê o endereço aí. É o endereço. Talvez o Jorge lê, acho que é melhor. Isso, aqui, Alameda Cândido Marciano Leite, número 88, Vila Betânia. Ao lado do Bombeiros. Isso, lado do Corpo de Bombeiros. No final da Avenida Tivo. Que é bem em frente ao final da avenida mesmo. Então, vamos sortear dois, é pelo telefone. Então, o Tião está ali pronto lá, liga para nós, 12-3921-3009. Quem ligar, ganha um convite, depois o outro que ligar, ganha outro convite que retira com o Rui lá depois. E o Bernardo, que é o filho do Tião, ganhou, ele vai. E a Neuza, a esposa do Nil, também irá. No nosso agora chá sim. Bingo de hoje, porque ganharam. Tá valendo, alguém já ligou lá, certo? Isso. Vamos fazer um intervalo, alguma coisa? Antes, não, tá, depois a gente volta sorteando o outro, né? Porque aí eu botei o telefone aqui, porque são dois, né? Então o pessoal vai ter que ligar aqui, eu botei aqui do lado, aqui é 12-3921-3009, foi um, aí vai ter mais um já? Isso mais são um. Dois. E eu quero, em nome da farmácia comunitária Bezerra de Menezes, agradecer as pessoas que colaboraram. Nós temos mais de 45 pessoas que colaboraram com prendas e com brindes para o evento de hoje. E também as pessoas que adquiriram o convite, porque tinha muitos que estavam, olha, eu estava morrendo de saudade dos bingos de vocês, porque os bingos são excelentes, né? Daí o Carlinho que não deixa eu mentir sozinho. Então tá, então aí depois a gente volta com o momento de Gavale e depois a gente sorteia o bazar, né, o kit do bazar, que vai ser o primeiro bazar lá do Paulo de Tarso, tá bom? Então ainda falta uma pessoa ligar isso, Tião. Tá, um já ligou, então falta mais um pra ganhar o chá, quem quiser ir no chá do... tá bom? Isso, você só coloca, desgruda o do Rui aí também, tá bom? Coloca a música aí. O pessoal aqui tá perguntando se nós nascemos juntos. Separou. Pronto. Porque de acordo com o que o Oswaldir falou, que era briga constante... E aqui é o contrário, né, Rui? Aqui é o contrário. Então, vamos colocar mais uma música. Jesus governa a minha vida com a Célia Tomba e a Magali. E depois a gente volta com o momento de gravar direto. Exatamente. Governa minha vida, sem tua proteção, sou um barco à deriva. E quando é tempo de tormenta, a fé que tenho em ti me ampara e me sustenta. Que eu não sou perfeito, me engano tantas vezes, nem aprendi a amar. Senhor, eleva os meus defeitos, me aperte ao teu peito, me ensina a melhorar. Senhor, o meu caminho, a força, a segurança, a luz na minha estrada. Jesus, não sei viver sozinho, minha alma é uma criança, precisa ser guiada. Nós estamos aqui com o Luiz Carlos Forcato e com o Oswaldir Gamba falando sobre por que reencarnamos. Por que reencarnamos, né? Então, esse é o mistério. Você falou... Nós vamos colocar o Momento de Gavale, Rodrigo? Você quer falar o nome do Momento de Gavale antes, já que a gente está falando? Isso, o Momento de Gavale hoje é: e se a vida fosse uma estrada? E se a vida fosse uma estrada? Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegria. E há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Há os que viajam com pai e mãe, e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos. Outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com os amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas, e há os que se vão sorridentes. Mas, mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. Pela estrada dessa nossa vida, muitos caminham com seus próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes. Alguns vão em carros de luxo, outros em veículos bem simples. E há os que viajam de bicicleta ou a pé. Há gente branca, negra, amarela. Mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém. todos são iguais. Há gente magra e gente gorda. Os magros podem ser assim por elegância e dieta, ou porque não têm o que comer. Alguns trazem bolsas cheias de comida. Outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Muitos gostam de repartir o que têm. Outros dão apenas o que lhes sobra. Mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos. Há pessoas que percorrem a estrada sempre vestidas de seda e cobertas de joias. Outros vestem farrapos e seguem descalços. Há crianças, velhos, jovens e casais. Mas quase todos olham para lugares diferentes. Uns olham para o próprio umbigo. Outros contemplam as estrelas. Alguns gostam de espiar os vizinhos para fofocar depois. Uma boa parte conta o dinheiro que leva. E há os que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Entre os sonhadores, há os que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio aos viajantes que precisam. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola. Alguns sabem dizer coisas difíceis e outros nem sabem falar direito. Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma bem mais confortável. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos sim a experiência aprendida durante o tempo de estrada e estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada de nossa existência pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Assim, siga pela estrada ensolarada. Procure ver mais flores. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa, agradecido a Deus por ter lhe dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Esse é o momento, Chico Gavalli. Oswaldir, o que você poderia dizer sobre essa mensagem? É uma mensagem que faz a gente refletir, né? E eu acho que tudo culmina aí com a reencarnação, no, explicando essas diferenças todas, né? Porque se a gente não acreditasse na reencarnação, pelo menos para mim, faz todo o sentido da vida, porque se Deus seria o quê? Um brincalhão, né? De criar pessoas com tantas diferenças, isso não poderia ser um simples acaso, né? Tem que ter um motivo, e esse motivo, para mim, nada mais justo do que o nosso próprio mérito ou desmérito de ter nascido já outras vezes, ter feito coisas erradas, ter feito coisas boas, e a gente hoje poder estar desfrutando de uma vida boa, ou como tem gente que tem uma vida que não é tão boa. Então, acho que a reencarnação explica melhor do que tudo. Para mim é uma coisa muito natural acreditar na reencarnação, pois que quando eu tive acesso à doutrina espírita foi muito natural, eu aceitei isso. Para mim, eu acho que eu já sabia disso, para mim ter quase certeza que não tinha novidade para mim quando me foi apresentada a doutrina espírita. Eu, desde muito novo, gosto do espiritismo, mas eu só me considero espírita mesmo depois que eu fiz o curso de aprendiz do evangelho, porque me deu uma ordenação. Mas eu acho que a explicação melhor para a vida do que a reencarnação nós não vamos ter, não. E a mensagem muito, muito boa, né? Leva a gente para refletir nesse ponto. Você gostaria de falar alguma coisa? Olha, eu acredito que quando a gente vai evoluindo, vai estudando, a gente vai modificando o nosso modo de ser, de pensar, de agir. É, a vida é muito boa, então nós temos todas as chances de sermos felizes. É, muitas vezes a gente não é feliz porque a gente se desvia das leis naturais. Mas se você viver atento às leis naturais, ao Evangelho, né, a tudo que Jesus ensinou para nós, nós somos felizes, sim. A gente não tem como não ser feliz se seguirmos o Evangelho de Jesus. Então, Deus nos criou para sermos venturosos, para sermos vencedores, mas muitas vezes envolvidos pelas coisas materiais, a gente acaba se desviando do caminho do bem. Mas quando a gente segue certinho o Evangelho, nós somos felizes sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. É só ir cumprimentando. O doutor Lacerda, quando esteve entre nós aqui, nos dando o curso de apometria, ele tem no livro Espírito e Matéria, onde ele fala: nós só entramos na lei do karma, que o espírita não acredita muito na lei do karma, todas as vezes que nós transgredimos as leis naturais colocadas por Deus em nossas vidas. Então, nós entramos nas reencarnações para pagar as dívidas porque nós não cumprimos as leis naturais que deveríamos fazer. Claro. Mas falando de karma, existe o karma positivo e o karma negativo, né? Quer dizer, quando nós temos dívidas e que a gente, às vezes, sofre por causa disso, então seria um karma, vamos dizer assim, negativo. É, que os hindus, assim, os hindus defendem como dharma, né? Para os hindus, né? Exatamente. O positivo. E o karma como negativo. Exatamente. É, porque, mas o espírita não acredita muito no aceitamento. Isso é pro hinduísmo, karma, né? Isso é pro hinduísmo. Hinduísmo. E só antes da gente passar aqui pro Carlinhos, para você, a gente tem que sortear pro Paulo de Tarso, né? Ah, do Paulo de Tarso. A gente fazer o sorteio rápido. Ah, e também quem ganhou, o pessoal que ligou aqui. Eu falo durante o sorteio, pode ser? Aí a gente já comenta, mas já, só para comentar que já saíram dois. Então não precisam mais ligar para o chá. Agora a gente vai sortear o outro, né? Que é o... Peraí. Só um minuto. Tá aqui. Achei. O bazar, primeiro bazar da Fraternidade Paulo de Tarso, né? Então a Marta mandou para mim aqui na semana, me ligou dizendo que vai ter 4 sorteios, olha que legal. Isso. São 4 sorteios durante desse domingo. Se você não ganhou nesse domingo, pode ganhar no próximo domingo, nos próximos 4 domingos, antes, que vai ser dia 1º de maio, domingo, às 10h30, às 17 horas, né? Primeiro bazar da Fraternidade Paulo de Tarso, Laços em Nós, tecendo amor, costurando solidariedade, olha que legal. Lindas peças feitas com muito carinho, tortas e bolos, pechincha chique e muito mais. É, prestigie e colabore com os projetos sociais da fraternidade. Então, esse bazar é justamente para apoiar, né, Rui? Nas obras sociais da fraternidade. É, porque o Paulo de Tarso tem umas obras sociais muito, muito importantes, porque é justamente levar cesta básica para pessoas carentes. Eles fazem um trabalho enxovais para as crianças. Eu levei um enxoval para uma menina que mora lá na beira da represa do Jaguaria, tem 35 quilômetros para chegar lá. Um enxoval que vale a pena ser dado para o menino que vai nascer lá, corintiano também. Sacanagem, né? Pô, sacaneou o menino. E aí aqui tem uma fraternidade que fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, São José dos Campos, né? Então qualquer, se você quiser mais informações, no telefone 12 99736 8072 repetir, então se vocês quiserem ter mais informações, é 12997368072 para participar aí. Acho que não precisa pagar nada para entrar, mais, né? E tem outra coisa, a Paulo de Tarso, todos os meses eles fazem campanha para levar leite para a Francisca Júlia, tá? Ah, legal. Isso já faz uns 3, 4 anos para mais que eles fazem essa campanha. E eles vão sortear até mais tempo, né? O Jorge está falando. Tempo. Acho que quando eu era presidente da casa, já fazia isso. Ah, há 120 anos atrás. Então, participe agora ligando aqui no nosso telefone para ganhar um kit, né? Um kit desse bazar. Tem que buscar lá, né? Então, vai ser lá no dia 1 de maio, domingo, às 10h30, né? Depois do programa, ó. Então, vai dar tempo de acabar o programa e correr para lá. Então, liga agora aqui no telefone 12... 39. Ih, já ligaram. Para ganhar o kit. O pessoal foi mais rápido. Então, para ganhar o kit, mas não se preocupe. No próximo programa, no próximo domingo, a gente vai sortear mais. Nos próximos 3 programas, a gente vai sortear também um kit em cada programa. Então, aí tem que buscar lá para poder. Então, eu não sei se ligaram ou não para isso, eu vou repetir o número: 12-3921-3009. Que aí vai falar com o Tião lá fora para ganhar o kit. A primeira pessoa que ligar vai ganhar, tá bom? Fala, Carlinhos. Ô, Rodrigo, eu tenho um recado pro Luiz Carlos Forcato. Daniel de Mello diz: abraço ao Forcato, sei que foi um dos desbravadores do Espiritismo no Vale. Parabéns pela história e dedicação. E aí, Yolanda Garzon? Antes de você falar o recadinho da Yolanda, falar para o Daniel que eu deixei o livro lá, viu, Daniel? Lá na sua, acho que é na sua empresa. É o livro do Chico, Cidadão do Mundo, na sexta-feira. E já só falta entregar 2 que eu não descobri o endereço, a gente precisa descobrir. Um é a Fabiana Kraus. Uhum. Né? Vai estar no bingo hoje. Fabiana Kraus? Ela então, ganhou. É um autografado. Aí depois pega o endereço dela, então, por favor, Rui, pra gente mandar ela. Pra entregar o livro Cidadão do Mundo dela. Eu entrego pra ela lá no... Não, mas aí não, o livro dela tá comigo, que é autografado. Tá com você. Né? Que é autografado. A S autografou. Ah. E tem mais uma, Rodrigo, que eu vou passar pra gente tentar descobrir. Então, são mais de 40 e tantos livros. Eu entreguei todos e já mandei todos pelo correio, viu, Rodrigo? Todos do Brasil já receberam por aí. Olha só. O livro que eu mandei. Que bom, porque se dependesse de mim, o pessoal ia receber só em 2025. Exatamente. Né? Tem gente de Uberaba receber, esperando coisa sua. E Holanda, a camiseta não serve mais para ir entregar para ela. Já é porque da Yolanda é que a gente tá com a camisa de 18 anos, tá vendo? O Carlinhos está desatualizado ali. A Yolanda era de 15 17. Anos. A Yolanda ganhou a camiseta dos 15 anos 15? E até hoje está com ele. Já está com ela. Já está com ela. Foi 19? De 18 vai para 19 anos. Ele não entregou ainda de 15. Entregou ainda. Acho sacanagem, que quando ele for entregar, ele tem que mandar fazer de 15, 16, pronto. 17, 18, 19 para levar para Yolanda. Gostou agora, Jorge? Olha aqui como é que tá. Você e o Rui aqui, ó. Aí botei os dois juntos. Você fez o Forcato e o Rosaldinho. Desculpa aqui que ele ia falar um recadinho da Yolanda aqui. Tá. Passa lá, Carlinhos. Eu tô com a camisa de 17 anos. Pode tirar o selfie já, Carlinhos. Que a moça foi passar roupa lá, dobrou as camisetas, botou uma em cima da outra. Eu peguei a primeira que tava em cima e não vi o ano. Desculpem. A Yolanda Garzon deu uma mensagem aqui que Mussolini reencarnou em Uberaba e foi cuidado por Dona Aparecida no Hospital do Pênfigo. E a informação é de Chico Xavier. Mussolini. Só comentando, né? Deixa eu voltar aqui para mim, né? E o Jorge que quer comentar também. Foi interessante que ele levou como um bebê. Chico levou essa criança para Dona Aparecida. Quem não lembra da Dona Aparecida é do Hospital Fogo Selvagem. Ela que fundou o Hospital Fogo Selvagem. Que vocês devem ter ouvido bastante aí na mídia. Que o Chico pedia para ajudar. Porque ela cuidava das crianças com pênfigo. E ele vem com pênfigo. E também não com muitos problemas, né, mentais. E andando em Fausto. Ele andava para trás. Né, Jorge? E andava de costas, é. Ele andava tudo quanto era lugar de costas. E a gente fala assim, esse é um dos casos de reencarnação rápida, bem compulsória. Porque pela idade que ele tinha, foi que Mussolini desencarnou, foi rápido o nascimento dele, para ele vir. E Chico Xavier, dizia, era Mussolini, e levou lá para o Hospital do Fogo Selvagem. Ele viveu e as pessoas perguntaram, mas será que um dia não vai aparecer a família dele? Aí o Chico Xavier falou, na hora da necessidade, na hora que tiver necessidade, quer dizer, na hora que chegar a hora certa, a família dele aparece. A Dona Aparecida, olha só que coisa interessante, né? Quando a Dona Aparecida desencarnou, ele saiu lá do lugar onde ele ficava, veio de costa, até chegar onde estava o corpo dela. Quando ele chegou na frente, né, de frente com o caixão, ele virou de frente pela primeira vez na vida. Coisa interessante, né? Deu um passo para frente. Deu um passo para frente pela primeira vez na vida. Foi até o caixão, chorou, voltou de frente, chegou na porta, voltou de costa de novo e continuou andando de costa. E foi um dos grandes objetivos, né? Que aprender a amar nessa vida. Exatamente. Aprendeu a amar a Dona Aparecida. Então esse era o objetivo dela. E que ele aprendesse algum sentido de amor. E aí todo mundo ficou falando, e agora? Como que esse rapaz vai ficar? Esse rapaz não, esse homem, o senhor já, né? Como que vai ficar ele? A Dona Aparecida morreu, tal, não sei o quê. Passou uma questão de um mês ou dois meses, apareceu a família dele pela primeira vez na vida e levou ele embora. Ô Jorge, existem muitos casos lindos de reencarnação. Que tal a gente fazer um programa só para fazer comentários sobre esses casos? Exatamente, casos de reencarnação. Por exemplo, a gente falar o que está no Velho Testamento, o que está no Novo Testamento, trazendo coisas... Né? E também das pessoas, quem é a reencarnação de quem. Uhum, né? Também é legal. É só mandar um recado para o Daniel, que ligou aí. Focato, quantos quilômetros nós rodamos para esse Brasil afora, levando os cursos da Aliança, levando palestra, acho que mais de 50 mil quilômetros, né? Rui, eu sou muito ruim de memória, viu? Mas nós andamos muito. Fizemos muitas viagens para vários estados, várias cidades. No estado de São Paulo, muitas cidades. Muitos. Fomos para Guarapari algumas vezes, Espírito Londrina, Santo. Londrina, né? Curitiba. Nossa, tudo, Caldas Novas, lembra quantas Caldas vezes nós fomos Novas. Em Caldas Novas? Banho lá, né? Bom? Caldas Novas, vocês foram tomar banho na água aqui. Não vimos nem água lá. Só um adendo. Tudo isso no século passado, viu? Ele e o Rui. Agora, não é desse século, não. Sim, realmente, século passado. 120 anos atrás. Não, e eram. Aí, em Belo Horizonte, né? Nós fomos lá para. Belo Horizonte. Para fortalecer. Chegamos lá no morro, né, cheio de mato, fomos lá fazer evangelho, né, no mato lá, onde seria a futura sede do centro. E hoje é um centro enorme lá. São histórias, viu, Jorge? Isso é do século passado, porque esse século aqui já parou um pouquinho, né, Porcar? Pois é, a nossa idade já avançou, né? Então, né? Isso, Rui, fora uma porção de coisas curiosas que aconteceu com a gente, que não dá para falar aqui agora, já está o horário avançado, inclusive Campos do Jordão, né? Várias coisas. Uma pergunta para você: é verdade que você ficou 2 anos longe da sua família? 2 anos? Afastado da sua família, viajando? Não. Disseram para mim que você tinha ficado afastado 2 anos longe da família, só divulgando a doutrina. Falei, tem que tirar o chapéu para um homem desse Não me lembro de ter acontecido na minha vida, não. Não seria uma divisão, né? Seria a divisão que a gente comentou lá no Jefa, lá que teve a preleção dos pais, escola de pais, né? Foi muito legal que o Carlinhos fez a preleção e eu atrapalhei. Não, mas teve um caso interessante do Forcato, que nós saímos daqui para visitar um centro espírita em Campos do Jordão. O Forcato pegou o endereço, pegou o telefone, pegou o nome da pessoa. Tudo errado. Chegamos em Campos do Jordão, era um depósito de bebida. Daí chegamos, então vou ligar para a pessoa, ligou o telefone errado. GPS nem pensar. Não tinha naquela época. Não tinha. Não tinha. Daí nós falamos, quer saber uma coisa? Vamos dar um passeio lá em... No bairro lá de Campos do Jordão. Capivari. Chegamos lá para tudo a 45 graus o carro, nós paramos em frente a uma loja, a moça falou, vocês são de São José? Somos. Nós estamos esperando vocês. essa foi demais, viu? Quer dizer, erramos tudo e acertamos no final. Será que foi ocasional isso? Eu não sei, porque o Forcado teve a capacidade de errar tudo. o endereço, o nome da pessoa, o telefone. Mas a espiritualidade levou no lugar certo. O guia dele é um padrão. Esse é um padrão que vem lá de Taubaté, dessa região, para aqueles lados de lá, assim, né? O Ari, todo o Aninho também. Viu como o anjo da guarda da gente ajuda a gente? O anjo da guarda, meu anjo da guarda me conduziu no lugar certo. Não, mas se a gente for contar as histórias que nós passamos viajando por esse Brasil aí. Dá um livro, né, Rui? Dá um livro, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro contando os causos. E se trouxer o baiano lá, o Everaldo, então vai ser pior ainda, né? Vai ter muito caso. Dá tempo de falar do Mussum lá de Belo Horizonte? Só pra falar, O meu próximo livro agora, né, vai ser Contos e Causos com Jorge Reis. Então é um livro muito mais folclórico, assim, espiritualista, não é espírita, né? Mas aí agora vocês já deram a ideia para mim. Você e o Rui começar a contar outros casos para me fazer uma segunda edição do livro com esses casos engraçados aí. Vamos lá. Não, né? Teve um caso interessante que o rapaz, ele veio de Belo Horizonte para ver o trabalho que nós fazíamos aqui em São José dos Campos e veio, olhou... Foi para Sorocaba, de Sorocaba foi para Uberaba. Só que antes de chegar em Uberaba, em Belo Horizonte, o carro dele caiu, que era uma caravana. Caiu a caravana dele, morreu ele, a esposa, uma prima e duas pessoas ficaram presas no carro, pendurado ali no penhasco, lá antes de chegar em Belo Horizonte. Daí nós fomos lá, né? Fomos lá para socorrer, porque eles falaram assim, vocês têm que vir aqui, porque senão nós vamos fechar o centro espírita aqui. Porque o presidente morreu, a esposa do presidente morreu. Aí nós fomos. Foi eu, o Forcato, o Valdir e o Bosco, que era o capitão. Os dois negros e eu e o Forcado. Daí nós começamos a falar tudo de uma vez só, aquela coisa toda, porque a gente estava nervoso para querer tocar o centro espírita para frente. Aí chegou uma moça e falou, deixa eu dar licença um pouquinho. Vocês estão parecendo os Trapalhões, só que com dois Mussum. Então aquela ficou, né? Ficou na história, que é o Valdir e o Bosco eram os dois Mussum e nós dois éramos os quatro Trapalhões. Se fosse hoje, a gente prendia ela, né? É? Se fosse hoje, a gente mandava prender ela, né? Hoje não pode falar mais nada disso. Mas né? Ela também era negra, né? Ela era. Mas foi. Mas era um passeio, eram viagens que nós íamos. Com a maior alegria, né? Uhum. Sempre dando risada, brincando. E o Forcado sempre aprontando também as dele, né? Que fazia uma série de coisas erradas. E então a gente brincava muito com o Forcado. Né? Mas tá aí o Forcado. Tem mais alguma pergunta aí, Cali? Tem sim. A Sônia Regina Lazzarini tem uma pergunta para o Forcado. Se reencarnamos na Terra em regeneração, poderemos de alguma forma ajudar as pessoas que amamos e reencarnaram em planetas, onde ir inferiores? Olha, uma das grandes forças que nós temos é a vibração. Quando nós vibramos, o que é vibrar? Vibrar é você pensar. E quando você pensa, você emite energia. O plano espiritual, os espíritos ali encarregados desse trabalho, eles pegam essa energia que você está pensando, o teu pensamento, e levam até o local onde que é preciso. Né? Então, quando nós vibramos para uma pessoa, pode estar lá no planeta Júpiter, Plutão, qualquer lugar, se a gente pensar e a gente desejar alguma coisa para a pessoa, essa pessoa recebe, porque o plano espiritual recolhe a nossa energia e leva até lá. E isso é instantâneo. Pode ser lá em Plutão, o último planeta do Sistema Solar, né? que chega na hora. Entendi. Tem outra pergunta. A lei de Talião pode ser equiparada à lei de ação e reação? Só que a primeira se paga com a justiça com as próprias mãos. E a segunda se paga em outras reencarnações? Olha, eu sou muito fã da lei de ação e reação. Eu acho que tudo que a gente faz cai nesse princípio. A lei de ação e reação é uma lei universal, ela existe em todo o universo. Então, mesmo que eu faça coisas pequenas, né, essas coisas pequenas estão dentro dessa lei, que é a lei de causa e efeito, né? Então, se eu olhar feio para alguém, um dia alguém vai olhar feio para mim, porque eu preciso de receber de volta essa vibração que eu emiti. Então, nós temos que ser justos, honestos, enfim, vivemos uma vida segundo o Evangelho, porque o Evangelho hoje parece que é um negócio meio figurativo, né? As pessoas lêem o Evangelho, gostam do Evangelho, aceitam o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Então, eu acho que a partir da hora que você entender o Evangelho e procurar vivenciar o Evangelho, então aí sim nós vamos ser mais felizes. E a lei do talião... É olho por olho, dente por dente, isso é coisa que a doutrina espírita não aceita, né? Não, de jeito nenhum. Vamos então para os sorteios aqui. Deixa eu só colocar aqui a vinhetinha. Então, quem ganhou o sorteio de hoje, né? Então, a gente não vai fazer o do livro do CD hoje, porque hoje já sorteamos bastante coisa aqui também pro pessoal. Também não deu tempo da gente fazer o sorteio aqui dos livros. E quem ganhou, então, o chá beneficente, que ligou aqui para participar, as duas pessoas que ganharam o chá beneficente, uma foi a Vera Parodi e a outra foi a Fabiana Klaus, que ganhou o chá beneficente. Peço que as duas venham me procurar para a gente... E pediria também para que ela chegasse cedo, porque a gente está sentindo que... Procurar já lá na hora, né? Que dia que vai ser mesmo, então? Que dia vai ser lá e horário? Hoje. 12:30. Hoje é às 14:30 que começa. Então, chegar um pouquinho mais cedo. Olha só. E quem ganhou a... Não, a Fabiana, ela pediu para deixar o livro também na livraria Casa do Caminho. Então, Fabiana, semana que vem, como o seu livro é autografado, eu trago. Se eu não for na livraria Casa do Caminho essa semana, semana que vem eu deixo com o Rui. Tem aqui, a Alessandra Martins disse que também não recebeu. Legal, Alessandra. Alessandra Martins. Alessandra, eu bati na sua casa um monte de vezes e você não. Só os cachorrinhos que saíram de lá dentro. Os cachorros sabem abrir a porta sozinho. O cachorro abriu a porta sozinho. E veio lá latindo pra mim. Aí não dá pra você jogar o livro, porque senão ia comer. Eu coloquei em cima do seu relógio aí, tá bom, Alessandra? Em cima do relógio aí da sua casa, do relógio já da tem um da presente força, da energia. Já hoje. Tá lá um envelope lá com dois livros dentro, tá bom, Alessandra? Se não encontrar. É porque alguém passou lá e pegou, eu levo outro para você, tá bom? Porque a Alessandra é aquela que mora perto da tenda de Umbanda Mãe Maria, por ali, para aquele lado. Deixa então, eu ver se ela fala que ela então, confirma para a gente aqui também. Eu deixei em cima do relógio lá, de força. Tem dois relógios, assim, até. Deixei lá, que aí, como os cachorrinhos saíram lá, a porta estava fechada, maior barato, mas o cachorro saiu, os dois vieram até o portão me conversar comigo ali um pouco, mas falaram que ela não estava. Aí eu deixei no... Aí os cachorros falaram pra você que ela não tava. Falaram que ela não tava. Aí eu deixei em cima do relógio, né? Coloquei assim, em cima do relógio de força, que não tinha caixa de correio. E quem ganhou aqui o do Paulo de Tarso, tá? Então quem ganhou, que participou aqui, ligou pra gente, foi a primeira que ligou, foi a Severina. A Severina que ligou aqui pra gente e ganhou o convite do Paulo de Tarso. A Nina... A dona Tina, desculpa, Dina. A dona Dina tá lá gravando o nome, a Marta falou, mas eu vou mandar pra Marta também. A gente sente falta aqui da dona Dina, que não ligou aqui pra gente hoje, né, ainda. Mas a gente manda um abraço pra ela, um beijo pra ela, por sempre tá escutando a gente. Ela é uma das que faz bastante coisa para o bazar com muito carinho, com muito amor, tá? Legal. Mais um regalo. E tem que buscar lá, né? O kit buscar lá no bazar, lá no Paulo de Tarso, né? Pra quem não lembra, pode falar, Jorge. A Yolanda colocou a informação aqui que o ano passado o Mussolini desencarnou, né? Ele desencarnou o ano passado. Quer dizer, parecia que estava atrelado a esses espíritos também, o Chico Xavier, a dona Aparecida, né? Passou mais pouco, a família veio buscar, mas ele desencarnou. É um caso assim, sui generis, que nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer lá no Hospital do Fogo Selvagem. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, e pessoa só andar de costas. E né? Olha só, né? A quantidade de desencarne desse ser desligado, né? Gorina, uhum. Ele, a. Não, eu falo assim, Chico Xavier, Celso uhum. de Almeida Afonso, né? Quantidade de espíritos que encarnaram nesse projeto de Jesus uhum. para o Brasil, em termos de trazer a árvore através do Espiritismo para o Brasil, ali, né, no uhum. no coração, né, de Minas Gerais. A dona Aparecida também. É, e quem sabe está indo para outro país que vai dar continuidade nesse ou se o Brasil não se colocar. E a dona Aparecida era muito engraçada, né? Sempre a gente chegava, ela já contava, ela levava a gente para a sala lá para tomar um cafezinho. Enquanto tomava o cafezinho, ela contava a história da vida dela. Daqui a pouco chegava outra excursão, ela ia contar de novo. E contava com a maior alegria, com o maior prazer. E a gente, uma vez que eu estava lá, nós perguntamos por quê, que seria a ação e reação, que seria o karma daquelas pessoas que nasceram com fogo selvagem. Ela falava assim, o Chico falou para mim que essas pessoas que nascem com fogo selvagem foram pessoas da época da Inquisição. As pessoas que têm um problema no corpo, pro lado de fora, foram pessoas que sacrificavam as outras, jogavam, machucavam, faziam tudo isso, nasceram com problema por fora. E as que nasceram por dentro, porque o fogo selvagem também dá internamente. Eram aquelas pessoas que faziam os outros a beber, chumbo derretido, fazer tudo isso, sacrificar mesmo. Então, são pessoas que vieram resgatar de alguma maneira. Agora, vamos falar, nem todas as pessoas que têm isso, pode ser esse caso, né? Ela falava ali daquela região. E a gente falava, dona Aparecida, e a senhora? O que a senhora está fazendo aqui no meio desse povo todo? Ela falou, eu que mandava eles fazer, por isso que eu vim aqui para tomar conta de todo mundo agora. Ela falou, oi. Olha só. E vamos agora para os aniversariantes. Vou aumentar aqui. Então, com o oferecimento de festas, WS Festas Embalagens, né? Então a gente tem os aniversariantes de hoje. Rui, você trouxe alguns aniversariantes? Tem, lá do Paulo de Tarso, nós temos três aniversariantes. A Luísa Soares de Brito, que faz aniversário hoje. Amanhã, a nossa querida amiga Regina Pompônio Barco. Uhum. E no dia 16, o Argemiro Soares Sobrinho. Todos trabalhadores da Fraternidade Paulo de Tarso. E quem está... Opa, está de Pinda. Pode repete, por favor. Eu falei, a Janice Meireles de Pinda, ela faz hoje também. E hoje quem tá fechando a rua é quem vai fechar a cidade inteira é Tremembé, né? Tá fechando a cidade inteira lá em Tremembé para o aniversário do Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, hoje, né? Então quem já tá fechando todas as ruas de Tremembé, são quatro ruas, ele tá fechando as quatro ruas. Brincadeira. Mas o Ari Rangel já fez aniversário, vai comemorar hoje, então? Não, tá aqui, pra mim tá dizendo hoje. Aniversário hoje do Ari Rangel. Ué, pra mim apareceu no Face há uns dias atrás. Semana passada a gente comentou também que ia ser hoje. Mas hoje que ele tá fechando o Tremembé. Vai fechar Tremembé lá. Nosso amigo irmão, Ari. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Aí tem alguém. Rodrigo. É aqui tem um recadinho do João Paulo aqui, que ele colocou, dizendo que a gente responde as perguntas das pessoas que a gente conhece, e quem não conhece a gente não responde. É verdade. E então não faz a pergunta dele. Continua. Tô brincando. Brincadeira. Não, só pra falar, João Paulo. O João Paulo fez uma colocação. Aí nós procuramos aqui. Nossa, será que ele perguntou alguma coisa? Ele fez uma colocação. Isso não é verdade que espírito não regride. Então, só pra dizer, em nenhum momento nós dissemos que espírito regride aqui. Espírito não regride jamais. Agora, o espírito, se foi na hora que nós falamos dos reinos, o espírito, quando vem simples e ignorante, ele participa dos reinos mineral, vegetal e animal, depois passa para o nominal. Agora, não volta para nenhum desses depois. Chegou no reino nominal nosso, não volta depois, não. Se a gente deixa de responder alguma pergunta de alguém, João Paulo, é porque tem muitas perguntas e a gente não consegue dar conta de todas. Agora, pode ter certeza que a maioria das pessoas que fazem pergunta aqui, a gente nem sabe quem que é. Agora, quando a gente sabe quem que é, a gente faz festa, né? A gente fala, foi fulano de tal, foi a Holanda lá de Uberaba, que ela é nossa amiga, nós conhecemos ela há muito tempo. Foi gente aqui que participa dos Centros Espíritas com a gente, que a gente conhece, a gente fala o nome, não tem problema nenhum. Agora, não é por causa disso, pelo amor de Deus, tá bom? Ô, Jorge, pode continuar fazendo suas perguntas ou suas colocações. Tem mais, que a gente tem mais aniversariantes. E tem uma outra coisa. O espírito não regride em local nenhum, em estágio nenhum. Mesmo quando ele não é espírito ainda, em demônio espiritual, não há regressão. Isso. Nem no mineral, nem no vegetal, nem no animal e principalmente no reino humano. A regressão ou ainda não existe. Temos aniversariantes ainda, gente. Dentro desses reinos, no mineral, ele vai progredir dentro de todos de todos ali dentro do reino mineral. Quando chega no reino vegetal, vai progredir dentro de todos, ele passa por todas as fases no reino vegetal. No animal, passa por todas as fases. Tanto que a gente vê animal que é mais rude e animal que é mais inteligente. E até chegar no reino animal racional que somos nós. Se era isso que você estava querendo falar, mas nós não entendemos lá atrás que quando você colocou que ninguém regride, nós concordamos plenamente que ninguém regride. Era isso que nós entendemos. Estamos total de acordo. Vamos continuar com os aniversariantes. Estacionar. Regredir, não. Tem que aniversário, porque tem aniversário de gente importante. Tem que falar, pô. Vocês vão deixar eu falar dos aniversários ou não? É isso. Pode falar. O Rui não falou. Obrigado. Quem fala primeiro é ele. Ele falou. Já falou. Falei. O Jorge já atrapalhou o aniversário aqui de hoje. Eu tenho que falar os aniversariantes, que tem aniversariante claro, importante. Claro, porque dia 15 pô. É você, né? Exatamente. Então, dia 10 tem o João Luiz, né, Jorge? Do CTA. Isso. Dia 14 tem o Tião Varoto, tô falando, tem gente importante. Isso. Aí, ó. dia 15 tem o meu aniversário. Dia 15 também é o aniversário do Natanael Lima. A gente vai fechar. Mas esses que são as pessoas importantes que você então. Isso, e tem a Gigi. Tem a Gigi também, que é filho do Natanael e da Nájila. A Gigi tá fazendo aniversário. Agora eu não lembro se é dia 15 ou 16 agora. Tem o Nuno. O Nuno lá de Portugal, o Tuga, né? Que chama Tuga, que é do portal Despertar da Consciência, que é o portal que sempre copia nossos vídeos, autorizado, que ele já pediu a gente deixe eles copiar os nossos vídeos, mas eles têm um trabalho excepcional, o Nuno lá. Tem a Deus Mira, dia 16 também, do Anjo Ismael. E o Geraldinho Lemos também, no dia 16, fazendo aniversário, né? Então só gente bonita, hein? Então, aí, ó. E a gente agradece aí, deseja um feliz aniversário a todos vocês. A minha prima também, a Roberta, que é uma ouvinte, que sempre escuta o programa aqui também. Ela tem o filho dela, nasceu o Gabriel, nasceu ontem, ou antes de ontem. Então a gente deseja aí muito feliz aniversário a todos vocês. Faz aniversário, então. Exatamente. Já é o nascimento já é um aniversário, né? Se a gente pode considerar. Acabou? Acabou. Então, eu queria dar uma ideia, Rodrigo. Você e o Tião, será que vocês dois não podiam reunir e fazer uma festa pra nós? E o Natanael também. O Natanael Não, na verdade, eu sempre espero que o Natanael faça. Se vocês fossem alugar algum lugar, você nem já dividia. Todo ano, ele é o mesmo dia que eu. Todo ano eu espero que ele faça alguma festa só pra o... Agora com o nascimento da Gigi, né? Agora não, né? Já nasceu há um tempo. A gente não tem mais aniversário, não. Agora é ela que comemora. As crianças que faz, né? As crianças que faz o aniversário. Legal. Legal mesmo. Queria mandar um abraço também pra Célia Bila, minha amiga Célia Bila, que fez uma cirurgia, tá em plena recuperação, graças a Deus. Ela tinha entrado aqui também e feito uma colocação aqui, dizendo que ela tá lendo o livro lá, Francisco de Assis lá, por outro, não é livro espírita, eu acho. Que ela está achando muito interessante aquilo que nós colocamos lá atrás também, vendo a vida dele. E um grande abraço para o Dinho e para a Fia. O Dinho também fez cirurgia, está se recuperando. Um grande abração para ele também, né? Está tudo bem com ele também, graças a Deus. Um grande abraço para ele, está lá em São Sebastião, né? Legal, né? E agora... essa musiquinha é a hora da dica, viu? Aí a gente pede pra você e pro Oswaldir dar uma dica aí. A dica pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma dica que vocês acharem interessante pra passar pra gente, pros nossos internautas, pros nossos ouvintes. Posso dar a dica primeiro, Forcano? Claro. A dica que eu dou pra todo mundo que quer entrar no Espiritismo, que não conhece muito ainda, é faça a Escola de Aprendiz do Evangelho. Acho que não tem nada melhor pra aprender, pra se situar sobre o Espiritismo. Eu acho que é o melhor que tem aí de dica, é a escola, né? E para se conhecer, né? Exatamente. Eu acho que a escola de aprendiz é a melhor escola para a gente se conhecer. Sim, sem dúvida. E o objetivo da escola é exatamente esse, transformação moral, né? É uma ótima dica. Forcar, tem alguma dica de um livro que você gostaria de indicar, que você esteja lendo, que você acha que... Olha, o livro que mais me entusiasmou foi Paulo de Tarso. Esse livro, para quem quer conhecer a história do cristianismo... Paulo Estevam, né? Paulo Estevam, aliás. Sim. Paulo Estevam. Para quem quer conhecer a história do cristianismo, não tem literatura melhor. Agora, existem outros livros bons, né? Mas não vou me lembrar de todos agora. Mas é uma dica, já tá bom demais. Esse aí já... Se a pessoa ler esse livro, já estamos satisfeitos. Já, né? Dica é o seguinte, todo mundo quer ser feliz. A maior parte das pessoas quer ser feliz, mas procura a felicidade onde ela não está. Se você, por exemplo, na hora do almoço, se botou ali o arroz, feijão, macarrão e tal, e quer procurar o garfo, não adianta você procurar na gaveta do guarda-roupa, que lá não é lugar de garfo. Tem que procurar na gaveta na cozinha. Então é o seguinte, você quer ser feliz? Procure a felicidade onde ela está. Então, a felicidade está na gente e está no próximo também. Você quer ser feliz? Faça o teu semelhante feliz. Faça o próximo feliz. Não interessa se ele é amigo, se não é. Mas se você fizer uma pessoa feliz, essa felicidade volta para você. Muito bom. Bacana. Vamos despedindo aí, Rodrigo? Vamos. Quer começar? Pode começar. Deixa eu pegar uma mensagem aqui. Aqui terminando aqui a nossa parte com o livro Você Se Conhece, nossa autoria aqui da editora Dionísio. Viu, Carlinhos? Sim. O Fábio ligou aí e reclamou que você chamou ele de Dionísio. É Dionísio, só com um I no final. E aqui na lição, na mensagem número 20, fala assim: a nossa recuperação moral não acontece como num passe de mágica. Para isso, temos que rever e mudar nossos procedimentos, combater a todo instante nossas más tendências e acreditar que podemos vencer. Um bom dia a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Bem, domingo nós teremos a Lu Almeida. Ei! Que é de Juazeiro, lá da terrinha. Isso, esposa do Manuca Almeida, que a gente toca, fala tanto dele aqui, vai ser muito legal. E ela mandou pra gente o livro Quando o Amor Venceu a Dor e Além do Amor. Uhum. Os dois livros que vale a pena a gente ler, porque ali mostra a trajetória do Manuca no mundo espiritual, né? E eu gostaria que a Lu e você, Jorge, trouxesse aquelas músicas lindas do Manuca para a gente colocar no... As músicas já estão aí, né? As que eu tenho aqui estão aqui, né? Depois a Lu, se a gente precisar, ela manda mais outras. Eu tenho quase aquelas músicas espiritualistas dele, a gente tem aqui. Não, e até tem uma passagem, quando eu falo a Mansa, ele estava falando da música que ele estava lançando, que era do Manuca, e o Manuca estava vendo lá em Barretos o programa da Rede Globo, que era Não sei se ela está vendo a gente, mas essa semana eu falo com ela, se ela quiser mandar mais algum vídeo, alguma coisa, aí a gente pega e o Rodrigo passa aí no domingo. Legal. Tá. Depois você passa o contato para mim, que eu passo. Almeida. Legal. Eu vou agradecendo aqui, então, aos nossos vivencianos, convidando para entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, digita aí Vivência Espírita, digita aí também um TikTok, tá aqui do lado também, que a gente sempre bota os bastidores, tá sempre informações aqui do Vivência. O YouTube, siga, se inscreva no nosso YouTube e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos. Ô Rodrigo, eu quero só dar uma atenção especial ao João Paulo Gonçalves, que sou eu que leio as perguntas. E o João Paulo Gonçalves, ele fez uma afirmação e não uma pergunta. Uma pergunta tem sempre seguido de um ponto de interrogação. E ele fez uma afirmação e uma afirmação dele, todo mundo lê no programa. E eu não fiz essa afirmação. Peço desculpas a ele, lá de Pernambuco. Peço desculpas ao João Paulo, mas quando ele fizer uma pergunta, por favor, faça uma pergunta com uma interrogação no final. Agradecemos ao Rodrigo, Jorge, Rui, ao nosso querido Luiz Carlos Forcato, ao nosso irmão Oswaldir, que veio, ao Tião Varoto, Agradecemos a família Vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, com seu frango com macarronada, com seu refrigerante tradicional, seu programa de televisão favorito, em família. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oswaldir, suas considerações finais. Só parabenizar vocês pelo trabalho aí que vocês fazem já 18 anos, né? E que tenham muito sucesso e continue por muito mais anos. E agradecer também a oportunidade aqui de vir a gente conversar um pouco com vocês aí. Foi muito bom. Obrigado, tá? Forcato, suas considerações e também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Então, quero agradecer a cada um aqui pela oportunidade que deu da gente bater esse papo, e muita gente ligou para cá, fez perguntas, e então quero agradecer a todos que lembraram de mim, que falaram o meu nome, né? E então um abraço para cada um, e um abraço para todos os vivencianos também, lembrando do Ari Rangel também, né? Um abraço também, e vamos fazer uma precezinha, então, para encerrar o nosso programa. Vamos pensar em Jesus, que é o nosso grande amigo, nosso companheiro de todos os momentos, e agradecer a Jesus por ter enviado até nós os seus mensageiros de amor, de luz, de paz, que nos envolveram e nos intuíram para o nosso nossa conversa aqui. Agradecemos aos nossos protetores espirituais, a todos esses companheiros espirituais que estão sempre atentos a nós, orientando nossa vida, orientando nossos passos, dirigindo as nossas ações. E agradecemos também ao nosso Criador pelo fato de nos ter criado e de existirmos, portanto. Graças a Deus. Por tantos séculos, milênios, vimos caminhando. Por isso vamos refletir em tudo que está por vir e aproveitar melhor o tempo para progredir. Tempo de fazer aquilo que aprendemos, tentar olhar nossos irmãos que sempre esquecemos. Ainda tempo de ouvir as vozes que estão nos ventos, sentir que nossas vidas são pedaços de momentos. Tempo para enviarmos aquelas flores. Ainda tempo para vivermos novos amores. Ainda tempo para olhar a lua clara sobre o mar. Ainda tempo para cantar e dançar ao luar. Tempo para esquecermos velhos rancores, fazer crescer no coração novos valores, tentar fazer a nossa parte para o mundo se transformar e a nossa caminhada aqui então continuar. Tempo para escrever. corações, levar um pouco de ternura aos corações, falar de amor, de paz, de luz, de esperança e de perdão. É um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus. É um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.